celular. Achei equipamento que era de encontrar. Geladeira, helicóptero, iPad também tem. Jogo, kimono, luminária, móveis e um navio também. Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar. Tudo aqui no Busca-Pé é mais fácil de encontrar. Tem um Busca-Busca-Pé, tanta coisa pra comprar. Que parei na letra R pro refrão que vai chegar. De A a Z, tudo que você quiser. Você compra melhor, dá um Busca-Busca-Pé. Acesse buscapé.com.br. Compare e economize. Dá um busca-pé. A Manco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando, olha o meu kimono. Não, não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC. Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora, tira casaco, põe casaco. A Manco! A Manco! 97. Energia. Hora do rush, e você fez aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de 97, já tá no ar. Começando o estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Também no oferecimento de Amanco, facilidade e praticidade para instalar é só com Amanco, a marca da inovação. Amanco, Amanco! Tá no ar estádio 97, que saudades desse povo! Ah, boa tarde! Boa tarde! Mais ou menos! Boa tarde! Boa tarde! Queria agradecer aqui a colaboração de todos na nossa ausência na sexta-feira, principalmente do Mano, que fez às vezes. Mano de... Bonner, o som. Mano Bonner. Ancorou o estádio 97. Olha a resposta, hein, mano. Tem mundial, sim. É verdade. Imagina, tudo nosso, irmão. Tamo junto aí, é nóis. É verdade. E no navio do Energia Navé, que foi um grande sucesso, graças a Deus. Ô, louco, hein? Mais uma vez, um sucesso impressionante, muito legal. É, quem só viu já top, sabe, né? Como que funciona. É uma coisa sensacional. Os shows, Blitz, Jota Quest, Roupa Nova, são profissionais maravilhosos, né? Eles fazem shows. Falou. Eles entregam o show de uma maneira fantástica, né? Uhum. Os DJs todos, boa, também, que fizeram as noites, todos de parabéns, né? E o público, que é maravilhoso. O que são as fantasias, né, Sombra? Tá louco, cara. É, o pessoal é engajado mesmo, né, cara? Engajado, né? Tinha uns bobos, assim, que botou a roupa do caça-fantasma, né? Quem foi o bobo? Ah, o cabelinho de algodão doce. Ó, pegou emprestado ainda, né? Olá, eu sou o Ale. Olá! Eu vou te falar uma coisa, eu fui humilde, porque se eu concorro ali à melhor fantasia, porque eu tava de caça-fantasma, caça-drinks, caça-moças. Caça-drinks. E parecia também um Mas pouco... Mas você não foi com a dona encrenca? Segura, dá uma seguradinha, querido. Tá bom ou não? Eu tô achando estranho. Você agora você conseguiu dar uns perdidos, afinal de contas, o navio. Coisa de relacionamento? Tá lógico, tô preocupado, cara. Acho que tá ouvido. E ainda conseguiu dar um perdidão, Ale? Não consegui, porque graças a Deus a audiência do estádio é monstruosa. Ah. E aí o pessoal lá foi muito generoso comigo, muito carinhoso. Marcação cerrada em cima, Ale? A gente tirou bastante foto e tudo, muita gente. Pergunta sempre do Mota, né? Sim. A composição do personagem mesmo. Tal. Você acha que eu mereço um Oscar? Eu acho que sim. Dificilmente você... Alguém consegue, aí eu vou começar falando assim, eu queria agradecer a minha mãe, a meu pai, ao Sombra, ao Zé, ao Alê, Olá, principalmente ao Alê, né? Porque ninguém te dá moral aqui, como eu digo. Nossa, mas enfim, poderia ter concorrido aí ao prêmio de melhor fantasia, né? Sim. É. Eu te empresto a minha de Picasso ano que vem, olha. Ai. Você dançando lá. Com aquela plaquinha fenomenal. Pompeirão. Aí, filé. Eu cabecei pra trás. É minha primeira. Aí você viu que deu uma desequilibrada ali. Porque de vez em quando dá uma balangada. Balangou o navio, é. Tá com vento, né? Mas vou te falar, foi a minha primeira vez no navio, né? E aí já estreiei. Em alto mar. O que você mais gostou, Ale? Fala pra nós. Cara, eu gostei mais da vibe, que é maravilhosa. E digo mais. Aqui lá são duas viagens, né? A viagem de navio e a viagem que vem na tua cabeça de tocar as músicas de quando eu era vivo. É verdade. Porque eu já fui vivo. Você olha assim e fala, não foi. A festa, as festas da véia passam por isso também. Porra, meu, você ouve umas músicas de quando você... Aí bate a saudade. Atuava, né? Quando você atuava bem, né? Sangue na veia, sabe? Agora, o RG... Você jogava bem, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é o seguinte, RG. Tinha duas marcações do senhor Ale Oliveira. Sim. A dona encrenca. Sim. E o baixinho ali, ó. É. Tava os dois, hein? A marcação tava dupla. Quem já foi sabe como funciona o navio de madrugada. Ai. Nossa senhora. Mas eu, enfim. Fiquei muito feliz em. Mudou de assunto. Com a minha estreia. Tenho risada aqui para pelo menos uns 2 anos das resenhas que a gente fez lá. É verdade. E mais uma vez. Surpreso e assustado com o alcance do Estádio 97, a vibe maravilhosa. Então eu tenho que recomendar para quem ainda não foi no navio, meu, é maravilhoso, é incrível demais. Principalmente para quem já tá aí entre morto e semi-morto. Que é o nosso caso? É. Mesmo morto, olha, você viu? A galera não para, velho. Não, porque todo mundo lembra de quando era vivo. Um negócio maluco. Volta a viver um pouco. Volta, né? Puta, é demais, cara. É aquela melhorada antes, né, da partida. Você bota o pé ali dentro, é outro. Cara, uma vibe impressionante. A pena que o mano não pode no navio. E eu tive também uma experiência que eu vomito. Nossa senhora, que bonito. Uma ele experiência que... Você é um frouxo, mano. Você também, ô tonto. Mas, ô mano, você podia liberar a Thaís pra ir, né? Não, mas ela vai. Se ela quiser, ela pode ir. É engraçado, ela, eu nunca vi ela. E ela sempre fala assim, o mano não gosta, eu não vou. Mas eu tive uma experiência... Não, não, velhão. Que foi maravilhosa, que eu vi pela primeira vez o Domênico Gato fazer lá o DJ. Cara, muito louco, meu. Ele, ame a sua esposa... Sua namorada, o seu bagaço, como o Dodô ama fazer a picape. A picape, mano. É brincadeira. Cara, como ele fica feliz, velho. Falando sério. Ele é bom, não parece ele faz, a gente, né? Na casa da luz vermelha. Não, mas é verdade. Mas se você der duas opções pro Domênico, você quer tocar ou você quer pegar uma. Ou você quer pegar as melhores mulheres do mundo, ele vai tocar. É maravilhoso, viu? Puto, sensacional. Vai tocar. Você também o seu primo também é assim, seu Bento? Meu primo é. É. E o ano que vem. Olha. Você acha que o Domênico tocou uma pensão na Lei Loca ou não? Ah, certeza. Várias, né? Músicas. Aquelas românticas, né? E olha, o ano que vem, a nova temporada do Navio Energia na Veia já está aberta, né? Boa! E já temos as atrações garantidas pro ano que vem. A primeira delas é essa aqui, ó. Ô, louco. Paralamas do Sucesso. Caraca, velho. Paralamas do Sucesso. Já é atração garantida do Navio Energia na Veia 2019. Eu tô confirmando a minha presença, então. Eu uso óculos. Aí eu acho que o navio Mas eles pegaram um maiorzão agora por causa disso aí. É o Civil que tá vindo pra cá, né, Sombra? Agora, sabe quando o Titanic tem aquele bote do lado de fora, do lado? Sim. É o Benedetto. Cabine. O navio do ano que vem é o maior navio que já esteve, ou melhor, vai estar, né? Nunca nenhum grande navio desse porte, nunca. O que nós já fizemos agora de 4.300 passageiros, que a gente vem fazendo, que é o Preciosa. Mas para o ano que vem nós teremos um navio muito maior de 5.200 passageiros, que é o Civil. Gente, não é civil de civil ou onde, militar. Onde é civil? Tá? Vista Marinha. É Cimar, viu, vista. E deu mota. Vista ao mar. É um navio gigantesco. Basta dizer, de 4.300 vamos para 5.200 passageiros, uma coisa maravilhosa. Esse já tem inúmeros restaurantes, o próximo tem muito mais, mais piscina, é mais tudo. É uma coisa doida o negócio. E o navio ele ainda vai ser inaugurado no mês de julho. Ainda nem inauguraram ainda. Nem inauguraram. E ele estará aqui no fim do ano e em março vai sair na temporada do Navio Energia na Veia. E também, além do Paralamas, vai ter... Ah, aí sim, ó. Jorge Benjor. Não. É. Caraca, velho. É fraco, não. Alô, alô. Esse é fraco. Alô, W Brasil. Imagina a lei com esse cara, nós tomamos. Alô, esse é alô. Jorge Benjor, precisando de detalhe. Jorge Benjor é um dos maiores ícones da música nacional. Sim. Tá? Pra mim, ele tá naquela mesma estante onde estava o Tim Maia. Com certeza. Ele continua o Tim Maia, não é que ele morreu, que ele deixa de estar. Claro. Ele está na mesma estante. É um patamar diferente. Diferente. É, o Jorge Benjor, ele tem o dom de agregar, né? Desde o cara que acompanhou o sucesso dele nos anos 70. Como o Jorge Benjor, ele é muito querido, por exemplo, dos universitários. A galera ouve hoje o som dele, imagina. É. E foi uma batalha muito grande, a gente conseguiu contratar o Jorge Benjor para o Navio da Véia. O Jorge, ele não faz qualquer show, o Jorge escolhe os shows que faz. Tipo o Roberto Carlos. Exato, então é uma oportunidade bem grande de ter o Jorge Benjor para você assistir o Jorge Benjor. Né? Show de bola. Sensacional. Só, então, aqueles que quiserem fazer aí a sua reserva devem ligar lá na Promoação, parceira da Energia 97, né? Responsável pela produção do Navio, né? Onde nós teremos o ano que vem mais uma temporada do Navio Energia na Véia. E devido a inúmeros pedidos, eles permanecem com a gente mais uma vez, que é o Roupa Nova, mais uma vez. Ah, aí sim. Você assistiu o show do Roupa, né? Sim, aliás, a gente tava conversando, caramba, tal, aí pegamos lá a segunda parte, né? É, foi maravilhoso, incrível, Roupa cara. Roupa Nova é demais. Parece que eles moram dentro do navio, cara. É. Ele é uma sintonia tão grande, meu, do Roupa Nova com a galera e com como eles sentem a vontade ali. Cara, que show que eles fizeram, hein? Muito brincadeira, bom. Meu, impressionante. E o profissionalismo deles é gigantesco. É. É impressionante, a qualidade dos artistas, né? Dos, ah, e é uma músicos, quantidade de todos hit que tocam, é impressionante. Todos tocam, todos sabem cantar. Ficar 5 horas tocando hit. E assim, o povo que vai no Navio Energia Véia é apaixonado pelo Roupa Nova. É. Ah, quem não gosta, né? Desculpa muito a gente bom, tomar um bom tempo, você que é muito fanático por mesmo futebol, mas é que, gente, esse navio é um acontecimento muito importante aqui dentro do contexto da Energia 97, tá? Sim. Então a gente tem que repassar, porque são... Vocês não têm noção do número de pessoas que são ouvintes do Estádio 97 que estavam embarcadas. É uma coisa impressionante. Que legal. É fantástico. Muito e perguntam bom de todos, querem saber onde estão todos, né? E pô, legal. É legal. E se Deus quiser, estaremos todos em breve juntos também no próximo edição. Qual foi a fantasia que ganhou? É, acho que foi da Formiga Atômica. E também da negócio do... Como é que Falcon chama? Falcon ganhou? Não. Falcon sensacional. Eu achei a do Falcon ali, sensacional, mas não sou eu que voto, criativa. É o povo que vota, né? Mas o cara é criativo, hein, Sobra? Ele foi maravilhoso, de caixa maravilhoso, Falcon, cara. Maravilhoso. O que ele fazia pra andar? Ele levantava a aquele, caixa? Aquele Caverna do Dragão também. Caverna do Dragão. Ganhou também. Junto com... Ganhou dois. Foi o Mago ou foi o Demônio? Não, foi 8 pessoas. Ah, né? É? Cada um com personagem. Caraca, que legal, velho. Muito louco. Mas você aguentava o pique ou corria cedo? Fui dormir 5 horas da manhã. Não, Ale, eu deixei meu fígado no mar, né? Então, olha, com festa, com fígado no mar, com festa das melhores bandas do país. A cabine chegou a tremer, deu tempo pra tremer a cabine ou não deu? Só quando dava uma turbulência no navio. Turbulência no navio é demais. Você calcula quantos litros foram? Cara, a gente começava a tomar ali pra dar uma soltada meio-dia. Aí o show começava às 10, 11. Você tomou café da manhã, pelo menos? Não, de vez em quando tomava, mas você é mais. Abriu o serviço meio-dia? Meio-dia a gente abria a lojinha. Comeu uma pizza de lá. Ah, fechava às 5 da manhã, né? 5 da manhã. Aí é bom, pesado, hein? Você aquela pizza na madrugada, hein? Você formou com o Zé? Sim, o Zé. O Zé é forte também, pô, viu? Nunca, com a dança que ele faz, que é uma dança do acasalamento, que é diferente. Envergonha um pouco a gente. Ah, sim. Mas você que manja muito de dança. Ah, dança muito. Tem um espetáculo lá de dança, né? Legal, bacana. Bom, vamos lá, vamos às manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Ah, desculpa, não disse aqui o telefone lá da Promoção, é 3624-9007. 3624-9007, esse é o telefone para você ligar e fazer a sua reserva pro ano que vem. Aliás, pro ano que vem já tem 300 cabines reservadas. Ah, caraca, ô, louco. Não, 310, então. É sério, cara. É sério, ô, é um absurdo. Poxa, que show, caramba, velho. Vamos lá. Bora. Continuando, oferecimento de tinta Suvinil. Essa. Suvinil piso, altíssima resistência comprovada. Também de Buscapé, só no Buscapé. Você compara, economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Busca pé. As manchetes do Estádio 97. What the fuck now, Palmeiras? Vocês. Vai, seu Bento. Cadê você? Você. Olha o Domênico. Sexta-feira só tinha você. Fala de nós. Só eu. O Domênico gosta tanto de tocar que ele nem falou de Palmeiras, né, cara? Com vitória de 3-0. É a terceira opção dele, né? Hã? Vamos lá, a terceira opção dele, o Palmeiras. É, vamos lá, o Palmeiras aqui no... É, primeiro é tocar, segundo é leiló. Exato. Ai. Vamos lá, o Palmeiras aqui no final de semana, não teve problema nenhum. Tem uma guasca, né? Passou o carro. 3-0, passou o trator. Foi pro treino, né, Zé? Foi pro treino lá, teve... Destaque ali para a defesa do Jair, fez uma bela defesa no bela segundo defesa. Tempo. Jair, mas o time foi bem, 3-0, resolvido a situação aí, para tá tranquilo o Palmeiras. E agora acabou o julgamento no TJD do Melo, do Dudu e do Jailson. E aí, vamos lá. Que rolou, seu bem? Dudu absorvido. Absorvido. É. Felipe Melo também. Absorvido. É. E Jailson. Jailson pegou 3 jogos, rapaz. Pela entrada no René Júnior? É, o Jailson pegou 3 jogos. Não, foi pelas declarações que ele também, deu. Também. Ah, pela declaração, mano. É. E aí, eu acho uma baita frescura também. O futebol tá chato, velho. E ele já cumpriu um jogo já contra o que ficou fora, então não, só volta. Falta 2. É, só volta aí no segundo jogo da semifinal. Né, então, essa foi aí a notícia de segunda-feira do Palmeiras, que joga na quarta, né, e tá tranquilo, então, 3-0, resolvido, dá pra preparar o time agora, deve jogar o Praz, né, contra o Novo Horizontino. Tá ótimo. E estamos na expectativa do Dracena também voltar. Ô, seu Bento, agora, quem vê o placar, assim, parece que o Palmeiras passeou, né, mas no começo foi meio difícil o jogo, né, cara? Foi, no comecinho foi, teve um calor ali do Novo Horizontino. Depois que entrou primeiro, aí... Você viu que falou o Anderson Salles lá, o zagueiro? Nossa, se a gente pegasse pelo menos o São Paulo, aquelas carniças... Mas ele não mentiu, tá certo, convenhamos, não falou mentira nenhuma. Convenhamos. Olha que defesa do Jair, tá louco. E ele, esse mesmo jogador, fez um elogio ao Borja, né? Falou que o jogador é chato. Falou tem que cara de sonso, né? Só tem cara de sonso só. Mas joga bem. Esse cara. Ele fica ali com aquela cara de sonso. Vamos trazer esse cara aqui. Ele fica com aquela cara de sonso assim, mas de repente... Já se arrependeu, porque aliás, os amigos ferrou ele aí, soltou no grupo. Aí soltou se pra tudo. Aliás, é uma puta sacanagem. É. Porque tem muita gente que acaba julgando pelas palavras do cara. É. Meu, ele não falou isso publicamente. É. Exato. Contexto, ele fala entre amigos, são coisas faladas entre amigos. Você imagina se você solta... Você imagina se solta os nossos áudios do estádio, o áudio do Ale, nossa, falando dos caras lá. Amanhã não tem mais ninguém no ar aqui. Então, as pessoas devem ser julgadas pelas coisas que elas, em tese, falam. Falam em público. Falam em público e muitas vezes elas não falam em público com tanta intenção. Às vezes elas se equivocam, né? Uhum. O cara passou lá uma mensagem de WhatsApp, etc e tal, né? Não ofendeu ninguém. E aí, eu não sei nem, mas às vezes vem outro. O que esse cara tá falando disso? O que esse cara tá falando daquilo? É. Gente, não tem nada a ver, meu. O cara tá falando com os amigos dele, tem todo o direito de achar que aquele time é carniça, que o outro é bom, que o outro é ruim. E vamos analisar o que ele falou? E ele tava dentro de campo. Ele não mentiu em nada. Ele falou certo. É carniça. Sério? Calma, Mota. Mas vamos lá, Porto. Então, e agora o Borja vai pra seleção, então o Willian deve ficar com a vaga de atacante. Contra... Olha o Zontino também, eu vou falar aqui, em quarta-feira. Vai ser mais 3. Põe o Demir da Guia, fazer um jogo. Pode pôr o Demir da Guia. Ah, não, aí não. Aí já tá estrelando demais. Aqui, faz um jogo comemorativo aí, ó. Só da velada. Põe o Marcão no gol. Pode pôr na... Pedido, seu Pedro. Pode pôr o Dudu. O Edu Bala na ponta direita. Evair. César Maluco. Evair, pode Denis, pôr. Denis. Leivinha. Não, isso aí vai entregar um gol. Vai entregar um gol. Mas vocês podem tomar 2. Vocês podem tomar 2. Faz uma despedida. É aquele que batia a falta do Palmeiras? O Arce. Põe o Paraguai, o Arce. Paulo Nunes. Paulinho. Põe todo mundo esse jogo. César Maluco. Já é bom zagueiro. Viola. Viola vai. Até a Viola vai. Viola é engraçado. Viola ou Evair? Ele vai de bandana, o Viola. Viola ou Evair, só um. Reserva, então no segundo turno. O Amaralzinho, cara. Amaral é legal. Amaral. Seguinte, já foi muito evento com ele, aqueles empresários pera e tal, né? Aí os caras contratam o jogador, né? Pra fazer uma brincadeira, pra tirar uma foto e tal. Aí os empresários fera, não sei o quê. O Amaral começa a jogar. Aí ele joga a vida ali, começa a dar dura nos caras que. Nos empresários. Nos caras que chamaram. Pagaram os caras que contrataram ele. Ô, oh, vamos correr, garoto. Tá de sacanagem, é um passo dentro. Ô, neguinho, deixa eu falar uma coisa. Os caras que pagaram nós, aqui é dar dura neles. O Amaral é melhor não chamar. Mas você sabe que o Roger, ele tava pegando no pé um pouco de alguns jogadores, por causa disso que o Vieira falou, que o time tava no modo econômico, né? Uhum. Até depois do jogo contra o São Paulo, a gente conversou muito aqui a respeito do desempenho do Palmeiras. Se o Palmeiras correr nos principais jogos, como correu contra o São Paulo, é um time muito difícil de ser batido. Sim. A pergunta é, em que jogos que o time vai correr, né? Porque contra o Novo Horizontino ficou clara a superioridade técnica do Palmeiras. Grande. Então, por exemplo, o erro do zagueiro do Novo Horizontino, do Palmeiras não comete, a chance que o Palmeiras tem, bota pra dentro, do Novo Horizontino perde. Mas o time, ele não foi ainda o time que o Roger espera em termos de produção, de dinâmica, de correr bastante. E aí, o palmeirense, e o Roger não é diferente, tem como exemplo, como referência, o jogo contra o São Paulo. Então é isso que ele está buscando como padrão de jogo para o Palmeiras. Mas ali não tem uma motivação maior para ter sido um clássico ali? Mas eu acho que ele está buscando esse nível de desempenho, de entrega e não tal. Não pode relaxar, né? Não quer deixar relaxar. Na verdade, assim, se o Novo Horizontino fosse um adversário, não é um time ruim, não. Time até que bem ajeitado. Esse clássico ficou melhor dos pequenos. É, foi terceiro no geral. Melhor. Mas se é um time, se é um jogo de Libertadores, ou se é um time que tem mais qualidade individual, o Palmeiras teria se complicado. E é isso que ele está tentando buscar. Independente do rival, do adversário, uma produção que seja boa para o time do Palmeiras. O Alê. Ah. O Alê. Belo comentário. O Alê. O Alê. Falando pro Zé Fontinha aqui, que eu tenho um Zé Fontinha porco. Ah, e aí? O cara tão confiante que até quarta, quinta-feira, resolve a situação do Scarpa. É, então tem muita gente falando a respeito disso, porque você disse que o Borja foi convocado, o William vai para a posição de centroavante, e essa brecha que abre pelo lado do campo no lugar do William Bigode, seria naturalmente do Scarpa, né? Claro. E aí os caras estão achando que o Scarpa vai conseguir resolver juridicamente ou com cascaio pro Fluminense? Então, não, eu acho que vai ser juridicamente. É? Porque segundo o próprio advogado Palmeira falou, foi meio fora da curva isso aí que aconteceu. É meio estranho, né? Falaram que julgaram até muito rápido, né? Exato. É que ninguém consegue ganhar do Fluminense na justiça, essa é a grande verdade. Juridicamente, né? O Fluminense é a equipe mais forte do país. É o Barcelona do juizado. Os caras falam, né, que é um comentário, né, no Rio muito forte, de que esses caras trabalham todo lá no... São os sei lá, desembargadores, os juízes lá, são tudo... Tudo flu. Tudo flu, né? Mas e Naba, seu Beto? Não vamos Naba? Falar aqui. Naba? Dá segurada, RG. Só repassando, quarta-feira, 21h45. Calma, RG, vocês não passaram não, hein? Fecha aí. Vamos... Podemos ir, seu Braço, seguir? Sim, vamos continuando. Manchetes do Estádio 87. Ai, ai, ai. Xiii! E por quê? Xiii? Por quê? Se o nosso é Xiii, hein? Nossa senhora. Empatou, tem a chance de ganhar, hein? É, isso é verdade. Ontem. Quem perdeu aquele gol? Foi o Rodrigo que chutou na trave. Primeiro foi o Gabriel, os dois. Logo na sequência foi o Rodrigo. Gabigol e o Rodrigo. Ah, mas o Rodrigo foi pior ainda. Impedido lá. Mas foi um bom jogo, né? Sim. Jogo? Não, bom jogo não. Só os 15 primeiros minutos. Eu não vi, mas eu li que foi uma desgraceira. Não, começou bem o jogo. Teve o jogo começou ali. Legal só. É, e depois o... Falando defender os caras aí, né? Passar a moral pros caras. O Vanderlei trabalhou, chefe? Não, nem sei se ele tava em campo. Hoje. É, 0x0, calorzão lá em Botafogo. Você é louco, mano. Né? Jogamos na quinta-noite. RG, tava quanto domingo à noite ali? 38? Nossa. É quente. Não, mas choveu. Fala 27, mas devia ter uma sensação. Mas choveu durante a tarde e deu uma refrescada. É pior, né? É muito quente, cara. Não é, ali não é fácil, não. Mas o Botafogo, a proposta era ficar lá atrás mesmo, e foi essa, o Santos teve a oportunidade do gol, perdeu, e é isso, cara. Agora, eu não acredito que vá, esse Botafogo será resistência na Vila Belmiro, eu acho que não, acho que passa. O... Agora eu vou te falar, hein? Eu conheço o interior bem, mas que boate essa iluminação do estádio do Botafogo, não, hein? Não, falando escuro, mesmo, que ao vivo tava bem escuro. Só faltou pôr o Dodô lá e tocar, pô, sua pet. Só faltou essa daí, velho. Mas, os caras têm 5 sombras, lá. Mas olha, você entende também? Eu entendo dessa maneira. Não é culpa do Botafogo. Isso é culpa de quem aprova o estádio, de quem bota pra jogar lá nesse estádio. E outra, cara, se a gente vive dizendo que time grande aqui tá com dificuldade, pô, você imagina... Você imagina eles, pô, né, gente? Só tem o Paulistão esse estádio deles, é capacidade pra... 30 mil? Acho que é. Pô, quer dizer, você imagina a manutenção num estádio desse agora... Cara, eu não sei, eu não entendo como culpa deles, não. Ô, RG, entendeu? Mas não custava nada o torcedor que tá lá na arquibancada ligar a lanterna do celular também. Ou se não, ajudar, jogar, né? Marcão, jogar com aqueles capacetes que tem a luzinha aqui. De mineirador. Pô, pode fazer uma, né? Vou te contar uma coisa, você que gosta das críticas ao Jair, ontem ele entrou com o time que a gente tava pedindo com o Dodô na lateral. Sim. Só que o Citadini jogou muito bem novamente, foi o melhor do time. Só que o Jean Mota, né, que fez as vezes de Vecchio ontem, cara. Não conseguia... E foi bem também, não foi, Jean? Ontem não foi, não, cara. Não? Mas o Jean Mota, ele é um jogador que oscila, né? Ele oscila. Talvez ele vá melhor de segundo volante do que como armador propriamente. Só que como o Citadini entrou muito bem, a vaga que tá pintando ali é o armador. Então, o Vitor Bueno, o Jean Mota vão brigar por essa posição. Até o Diogo Vitor, que entrou depois. Sim, também. Porque entrou no finalzinho, não dá pra... E outra, os moleques oscilam mesmo, né? O Rodrigo mesmo ontem foi mal. Normal. Perdeu um gol na cara do gol e tal, mas não dá pra cobrar do cara, entendeu? Normal, fez um puta jogo. É importante entender e ver que tem personalidade. Sim. Não é um moleque. Sim, que, exatamente. Viu? Já veio, já prometeu. Não, próximo jogo vou fazer. É, quer dizer, é isso, tem que ser assim. E é isso. Se o Santos jogar básico que tem de futebol, passa quarta-feira e aí pega o Corinthians ou o Braga. O Santos passa quantos por cento de certeza? Ah, pra mim 70%. 70% e você, velho? Ah, 90%. Deixa eu perguntar pro Mano, que é um cara bem imparcial. Mano. Eu acho que 70-30, Sombra, pro pra Santos. Quem? 70-30? 70-30. Pro Santos. 70%. Porque recentemente, RG, o Santos acabou tropeçando também na Vila Belmiro. Sim, o Santos era favorito. Perdeu pro Bragantino em casa. Ah, mas pois é, pode vacilar. Não, mas o RG é diferente até a página 2. O Santos ele não tem jogado bem. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Que o Santos é favorito e tem mais time? É mais time, concordo. Tem chance de passar? Tem chance de passar. Tanto que eu tô colocando uma proporção que é até larga. Se a gente fizer uma comparação aí, em termos de ajuste aí. Por exemplo, eu acho que a situação mais desconfortável, quem tá nessa hoje, quem vive a situação mais desconfortável para avançar para a próxima fase é o São Paulo. Sim. Eu acho que a função do São Paulo, a tarefa que o São Paulo tem, é a mais difícil dos três grandes. Porque eu não vou colocar o Palmeiras nesse balaio, porque o Palmeiras já passou. Eu coloco hoje o Santos com uma proporção de passar de 70-30 e o Corinthians também, em torno disso. 70-30, 80-20. Eu não acho que o Corinthians aí é 90-10, não, cara. O Corinthians tá jogando mal, assim como o Santos também. Os dois têm oscilado muito. Mas eu só vou discordar, mano, porque o jogo do Santos foi contra, na Libertadores, o último, foi um jogo espetacular, cara. Exatamente. Quer dizer, da então, Liberta, então deu uma mudada. Afirmar que o time tá jogando mal ou vem jogando mal. Eu não concordo. Mas você achou um jogo bom em 10 ruins? Não adianta você transformar, RG, só um jogo na Libertadores contra o Nacional, como talvez aí o que o Santos tenha feito no ano. Nossa, vamos avaliar o todo. É a mesma coisa eu comparar, por exemplo, falar o Corinthians engoliu o Palmeiras aquele jogo lá. Ué, tudo bem, o Corinthians jogou muito contra o Palmeiras, mas agora não tá jogando. Então a gente tem que analisar o contexto total. Mas uma coisa é você analisar três jogos antes. Outra coisa é você analisar o último jogo que o Santos fez. Se vem jogando mal, teria dificuldade muito maior, então, contra um time da Libertadores muito melhor. Mas casca grossa. Mas da mesma forma, RG, o Santos pegou o Garcilasso lá e não jogou nada. Tanto é que todo mundo falou, pô, o Santos desperdiçou aí três pontos que todo mundo vai ganhar, mesmo fora de casa. Mas aí você tá pegando um exemplo de que qualquer time, na concepção de qualquer um de nós aqui, poderia não ganhar porque tava jogando a 3.400 metros de altura. O São Paulo não estaria, não ganharia, mas nem se jogasse com menos 5 de altitude. Calma, menos países baixos. É muito alto. calma, velho. Se bem que debaixo da terra é capaz do São Paulo ir bem, né? Porque tem uns mortos lá. Ah, tem. Ah, agora, situante, velho. Eu já vou avisar agora. Avisa agora. Pra depois não falar, ah, falou depois, não sei o quê, que a gente fala da obra já. Como então é que vai? Pronta, né? Engenheiro de obra feita. Isso aí, eu não vou falar agora. Primeiro lugar, melhor comentarista da TV fechada. Não, discordo. Segundo lugar, eu agradeço, Mauro, mas Peruca, Grama Sintética, Betting. Betting. Em terceiro lugar, com pouquíssimos votos, PVC. Porra. Caraca, velho. Já tô. Tá, você maluco. Gravou, você vai ser gravei, assim, ó. Ale, você não vai concorrer? 90%, mano. É. 7 Mauro Betting, 3 PVC. Mas você não vai concorrer? Não, eu ganhei um ano retrasado. Então já tá. Primeiro ano que quem votou não foram jornalistas. Tá. Foi a família, né? Na hora que pôs os jornalistas. Aí pôs jornalista, não tô na lista dos 500 mil. Entendeu? No mas, top 500 mil. É, mas o cara não gosta de você. Anota, né? Aí, ó. Pode ser. Pode, eu não vou roubar, grava esse bagulho aí. É, Mano, primeiro. Sim. Até com uma distância. Razoável. Piroquento. É tipo um Usain Bolt. Piroquento em segundo, grama sintética. Sim. E o PVC com, recebeu 3 votos. É. 3. Da Barça, da Miradouro e da Wikipédia. Isso é doido. Sensacional. Calma, vai ter placar, vai ter um monte de coisa. Calma aí, porque eu tenho um recado importante do Buscapé. Você quer descobrir um jeito fácil de comprar pela internet sem perder tempo de site em site? Então acesse agora buscapé.com.br. O Buscapé reúne milhares de lojas online em um só lugar para você comparar preços e descobrir as melhores ofertas. Tem tudo de A a Z. Eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais. E você ainda conta com histórico de preços para ter certeza que a oferta vale a pena. Quer economizar de verdade? Vai direto no Buscapé. Acesse buscapé.com.br e dá um busca. Compare e economize. Busca pé. Estádio 97 da Energia 97 FM. Ah, meu Deus do céu. Vieira, aí eu hoje, né, saí do navio e tal. Sim. Deixei o carro no estacionamento do porto. Tá. Certo. Aliás, que deixada de carro maravilhosa. Você achou? Foi uma bela. Foi uma bela. A melhor deixada de carro que eu já vi. Você nunca viu ninguém estacionar o carro assim. Pelo jeito, RG, foi bom. Porque todo mundo larga o carro. Ele não, ele estacionou. Eu tenho uma dúvida. Como que você ia na piscina no navio e o Ale não morria afogado? É que o Ale ia de snorkel. Ele tava assim com o snorkel embaixo ali, ó. É, eu não entro na piscina. Eu sou uma pessoa que eu fico. Você não se mistura na água. É, eu sou meio abençoado. Nem na hidro. Vocês não foram numa hidro, Alê? Vocês não foram na hidro? Não, eu fui várias vezes, aliás. Que hidro, hein? Nossa, maravilhosa. É. Fiz uma massagem no badalo. Não, Alê! É bom, quem né, Ale? Nunca, que né, Ale? A bolinha nunca, chinesa, né, as bolinhas chinesas ficam boiando, nossa, né? Nossa, coisa quem linda. Nunca, né, Ale? Uma hidro dá uma vontade, eu nunca, né? Tinha participado de um evento tão maravilhoso. Ai, aí, e você massageia as próprias. Sim. E olha o mar, o universo. Que situação maravilhosa. O cara massageia olhando o pôr do sol, né? E aí você bate o dedinho assim e pede um drink. Gelo, total, gelo vioral maravilhoso. Nossa. E as bolinhas. Ai, meu Deus do céu, estádio. Mas aí, fui buscar o carro, viu? Tá. E a bateria morre. Ah, morre. Aí, cara. Morreu. Mas aí é o seguinte: quando isso acontecer, tem que ligar lá nas redes de lojas Bateria Zero Quilômetro. Boa! Uma distribuidora de baterias especializada, onde você só encontra as melhores marcas, tanto no varejo quanto no atacado. Precisa de bateria pra carro? Sim. Tem. Caminhão? Sim. Tem. Moto? Sim. Também tem. Tem até pra no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal. Você pode ligar pra eles e agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr risco de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. Funcionários próprios vão até você e resolvem teu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. 3197-0266. Repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser Bateria Zero Quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro. Legal, você pode assistir o Estádio 97 também através do nosso facebook.com/ Energia 97 FM. Você pode assistir através do nosso site 97fm.com.br, através do nosso novo aplicativo, vai lá na sua loja, né? Google Play, Apple Store, você baixa lá o novo aplicativo, é o que tem o logo da Energia 97 sobre o fundo branco. Boa, tá no YouTube? Tá no YouTube ou não? Tá no YouTube? Não sei. Alô, Yata. Sérgio Lobo? Sérgio? Hoje não. Então tá bom. Isso aí é tipo sorteio, né? Tem dia sim, dia não? É rodízio? Tá no o YouTube vem tá no dia do rodízio, é isso? É. Está no Facebook. Então tá bom. Então vamos lá. E também no nosso site. No nosso site, aliás, 97fm.com.br, onde você também pode escrever a sua mensagem, tá? Lá tem a opção de você escrever a mensagem, a gente lê daqui a pouquinho as mais legais. E você pode gravar a sua mensagem em áudio, mandando no nosso WhatsApp 94-353-0150. 94-353-0150. Daremos prêmios hoje, hein? Daremos prêmios. Temos camisetas Estádio 97 Tent Beach. Boa. Temos bonés Estádio 97 Vista Lindo. Aérea. Lindo, e boa. Temos um par de ingressos para a festa Balada Boa na Estância Alto da Serra. Aí sim. Com Anitta, Henrique e Diego. Vai, Marcão. É por isso que é fundamental, Marcão vai. É fundamental os ouvintes mandarem o nome completo, né? Galera que gosta de Anitta, que gosta de sertanejo, Henrique Diego. Ah, o Marcão aí. Eu e o Marcão vai deitar. Eu e o Ale vão Thiago passar Brava. O carro. Ah, é o Marcão. Marcão tá pronto, Marcão. Galera... Mas já leva o balde que eu vou levar o rodo, viu, Ale? Vamos passar Marcão, geral. Você já tem cantada pra hoje, Marcão? Opa, vambora. Então tá, sempre. Depois você vai falar. Então tá bom. É isso aí. Bom, um abraço aí pra todos da Estância Alto da Serra. Bento, chama aí o próximo. Tricolor, né? É. O time das carnes. Placar do Estádio 97 informa. Lá em Azulão, lá. Azulão 1, Rosinha 0. Pô, viu o áudio aqui do cara do Novo Horizontino, né? Do zagueiro. Os caras querem ter pegado o São Paulo. Pô, mas tem eu lá. Tem uns moleques lá da rua da minha vila. Gostaria de pegar o tricolor. Respeito, seu bem. Mas as carniças tá certo. Olha que coisa, hein? Bom. O C do São Paulo agora é carniça. É. SP. Mas ó, dentro do jogo que vocês vão comentar, tem notícias boas hoje. Tem boa notícia Qual? Pra ele, boa, seu bem? Tem, ó. Não vai ter jogo hoje. É, também. Mas tem amanhã. Trelles. Hoje não vai perder. Sidão e Reinaldo podem jogar amanhã. Tá, mas é boa notícia. Não, Trelles não é notícia boa, velho. Acho que é. Ô, seu Pedro, você tá sacaneando os caras, velho. Você, pô, e tem uma notícia ruim também. Mais uma. Saiu do sorteio da Copa do Brasil aqui. É verdade. Vai pegar o Atlético Paranaense. De novo, primeiro jogo lá e decidir em casa. Exato. Dia 4 vai ser o primeiro jogo e dia 18 ou 19 o segundo jogo. A gente passa. Pode printar aí. Bom, fiquem à vontade pra falar. O Sombra já tem print. Então, seu bem. A exibição de gala. Com relação ao jogo. Vai passar no Paulista ou na Copa do Brasil? Você não especificou. Copa do Brasil. Tô falando da Copa do Brasil primeiro, mano. E no Paulista também. Com relação ao jogo, seu Bento, o Aguirre, ele começou, ele estreou com o pé esquerdo. Tanto pelo resultado, quanto pela formação que ele iniciou o jogo, cara. E a escalação também? É isso que eu tô falando. Formação e escalação. Por isso, ele insistiu em algo que já não tava dando certo, que o Dorival Júnior devia manter, naquele 4-2-3-1, e essa linha de 3 aí antes do centroavante, com Cueva centralizado, o Valdívia no lado esquerdo e pela direita o Nenê, cara. Todo mundo sabe que o Nenê não é velocista, e ainda pra acabar de ferrar aquele lado direito do São Paulo, o Militão ainda não apoia. Então, ele tem um meia que não é veloz ali jogando pelo lado, e tem um lateral que a parte ofensiva dele também é bastante limitada. Com relação ao jogo, cara, o São Paulo, eu vou te falar uma coisa, viu, Vieira? Esses jogadores aí do São Paulo faltam um pouco também de vergonha na cara, cara. Falta. O seu Petros aí, que eu canso de elogiar, mano, mas eu vou começar merece a descer aí. Eu vou te falar, cara. Eu te falei isso há quase um mês, Marcão. Merece banco. Então, mas eu não critico por um jogo ou dois ruins. O Petros, ele não tá jogando nada desde o começo do ano. Tá falando. É verdade. Eu acho que o Hudson aí merece uma oportunidade no lugar dele. E não só ele, o Nenê no segundo tempo, Vieira, já tava 1-0 pro São Caetano, depois até eu vou falar, inclusive o gol do São Caetano, outra falha bizonha do Jean. Esse moleque, ele tem tudo pra ser um grande goleiro no futuro, mas eu vou te falar, cara, ele tá oscilando demais, É, ele já falhou em alguns jogos importantes aí. Não vou nem me referir a esse jogo contra o Red Bull aí, que ele deu um passe pro cara do Red Bull fazer o gol praticamente. Mas ele errou mesmo. Então, e nesse jogo de ontem aí também, Mota, pô, pelo amor de Deus, o cara tá sozinho. No jogo contra... Aí, ó, o gol... Não, ainda não. Ainda não é ainda. Eu tô vendo pelo reflexo. Ele fez besteira. Agora, Marcão, é o seguinte, foi o pior jogo do São Paulo esse ano pra mim. Horrível. Ah, vou te falar, o São Paulo passa, porque é o seguinte, mesmo assim o São Caetano fez 1-0 por uma falha do Jean. A verdade é essa. Mas o primeiro tempo, São Paulo jogou muito mal. O São Caetano não conseguiu fazer mais gols. Olha o gol aí. Entendeu? Olha isso. Ele errou o tapa. Ele errou. Pelo amor de Deus. Então, eu vou te falar. O São Paulo passa, viu, mano? Você perguntou se o São Paulo passa. Pra mim, o São Paulo passa foi o seguinte. O São Paulo fez o pior jogo dele e mesmo assim o São Caetano não conseguiu fazer mais gols em cima do São Paulo. É sério que você conseguiu achar outros jogos melhores que esse? Pra mim tá tudo no mesmo nível. Não, mas esse eu acho que foi um dos piores, Sombra. Horrível. Pra mim São Paulo tava morto. Pra mim é o mesmo nível. Morto, mas olha, vou te falar. Esse jogo do São Paulo foi horrível. Uma coisa boa do Aguirre que eu vi depois foi o seguinte, que ele admitiu que errou, que geralmente os técnicos do São Paulo ultimamente não admitem um erro. Ele admitiu que errou no quê, Motinha? Não, ele falou que errou em tudo, ele falou na entrevista coletiva. Eu escalei mal. Ele errou em aceitar a oferta de emprego. Ah, vai te catar, outro. O que me deixa esperançoso pro jogo de amanhã, já que ele quer colocar o Nenê no time, é que o Cueva provavelmente não vai jogar, porque ele vai ter que se apresentar pra seleção peruana. A seleção não liberou ele. O Rodrigo Caio também vai se apresentar, então provavelmente ele vai puxar o Nenê pra fazer a meia, e aí ele vai colocar o Marcos Guilherme no time, certo? Aí você vai ter duas pontas ali, Marcos Guilherme e Valdívia, que é a válvula de escape que o São Paulo precisa, cara, é velocidade. Não adianta você querer deslocar Cueva pra fazer beirada de campo, Nenê pra fazer beirada de campo. Outra coisa também, o Diego Souza, cara. Pelo amor de Deus, não dá pra insistir com esse cara enquanto ele tiver com esse condicionamento físico. Não dá. O Diego Souza tá com porte de ex-jogador de futebol, gente. Independente. Tem gente que fala assim, ah, Marcão, mas ele não é centroavante, ele é meia. Hoje ele não é centroavante, ele não é meia, ele é lateral, ele é gordo. Ele na meia, gordo. Ele também não vai conseguir render. Não vai render, Vieira, porque vai evidenciar ainda mais, cara, a falta de capacidade de preparo físico. É lógico, cara. No meio você participa muito mais do jogo, você precisa voltar pra marcar. O Diego Souza hoje, cara, ele é um a menos. Um a menos. Eu, se fosse o Aguirre amanhã, cara, eu colocaria o Nenê pra fazer a meia, meteria Marcos Guilherme e Valdívia nas beiradas e meteria o Brenner pra fazer de centro, jogar de centroavante. Como o Jardim tava fazendo. Você tiraria do time? Tiraria. E o Hudson. Tiraria. O Petros tá devendo faz tempo. Os meus 25% tricolor. Vai, tricolor! Boa! Menina! Mas o que acontece? A dela. O pior que o resultado pra mim, porque eu acho que o São Paulo tem totais condições de reverter. Sim. É, pra mim foi a decisão e a aposta do treinador. Porque, ninguém entendeu, Alê. É, pra mim o São Paulo andou 10. Sabe quando você tá jogando aqui no Banco Imobiliário? Banco Imobiliário, 10 casas. Né? Exatamente. Já tava indo bem, tava melhorando. Já eu acho tava que tava arrumando. É. Já tava definido que não dava. Colocou os caras no lugar e. Pô. Aí o que eu imagino é o seguinte: eu não posso. Aqui, eu acho que seria ingênuo e leviano da minha parte achar que o Aguirre não entende de futebol. E ele falou que estava acompanhando o São Paulo já em outros jogos e tal. O que eu posso esperar do Aguirre? Ele chegou para os caras, para os bons, que ganham bem, que tem história e tal. Tem nome. Fala assim, ó, o que aconteceu daqui para trás, esquece. Eu confio em vocês, vocês são os caras. Vocês vão crescer, vão correr, vão calar a boca de todo mundo e a gente vai... Vocês estão fechados comigo? Comigo, a gente vai melhorar junto. Porque é evidente que ele sabe que os caras já foram testados jogando junto e que não deu certo. Não virou. Então ele quis ganhar os caras. Eu só posso pensar isso, porque senão eu vou achar que o Aguirre não entende de futebol. Eu acho que ele quis ganhar a moral mesmo, né? Com os caras, né? Dos medalhões. Vou provar que os caras estão afim ainda, que os caras ainda têm gás, que vão correr, vão se matar. Só que mesmo. Foi um risco. Ou ele sucumbiu ali, talvez, a pressão da diretoria, que contratou um grupo de jogadores aí que o técnico anterior não pediu. E esses caras estão lá, eles têm que entrar pra jogar mesmo que o treinador não queira. É o caso do Diego Souza, é o caso do Nenê, enfim. Mano, mas a própria diretoria sabe que esses caras não estão rendendo, mano. Porque o Raí, ô Motinha, ele declarou que o São Paulo hoje tem uma crise técnica. Ou seja, uma crise técnica quer dizer que o elenco talvez não tenha a qualidade esperada. Não, e o próprio Raí falou que vai ao mercado, né? O próprio Raí. O Leco também falou em entrevista. E outro, Motinha, o que tá me incomodando demais nesse time do São Paulo é a postura dos jogadores, cara. O Nenê, no segundo tempo, ele deu um chute lá por cima do gol. Tava 1-0 já pro São Caetano o jogo. Ele deu um chute e saiu rindo, cara. chutou por cima. Tá achando graça do quê, velho? Olha a fase que o São Paulo. É um riso de ironia. Então, mas é de ironia, é um riso de nervoso. Ah, é. Não tem que rir, velho. Tá achando graça de quê, velho? Não, às vezes é aquela coisa tipo, puta, meu, nada dá certo. Nada dá certo. É. E aí você ri? Tá sendo muito radical. E aí você ri? Ah, descão. Desculpa, velho. Não é um riso de deboche, é um riso de... Mas soa como, mano. Desculpa, um time jogando... É que nessa hora tudo pesa, né? Não. Ah, mas eu concordo com o Marcão, cara. O cara, o torcedor tá numa pilha de nervo, cara. Seu time tá perdendo. Aí você vê, assim, essa hora tudo pesa. Aí você vê o cara dando risada e fala, pô, bicho. Essa hora tudo pesa, treco aqui na Vila TV, mano. E o cara tá dando risada. Já diria o poeta, se eu você concordo quer, contigo. Lógico, como é que é? Se você quer sorrir, vem com o patati. É, e se você quer brincar, vai com o patatá. Mas vocês foram injustos. O Marcão foi injusto e o Vieira foi injusto. Não, senhor. Eu concordo, porque a parada é a seguinte, você tem que entender o que é um riso de deboche. E talvez o que seja um riso de o cara chutar uma bola torta assim e falar, pai do céu, não, nada tá dando certo. Também tem situações. Então, você pega seu time brigando pra não cair a 3-4 campeonatos seguidos e fazendo essas palhaçadas que o São Paulo tá fazendo, aí você vai começar a dar razão pra mim, mano. Então, tem esse lado também, mano. É que o pessoal não aguenta mais nada. Agora... Eu acho que no riso do jogador, o problema maior está no torcedor e não no jogador. Ah, viu? Na moral, Sombra, jogar porque a bola que ele tá jogando. A gente começa a analisar as coisas de uma maneira desesperada. É, lógico. Que nem você. Eu respeito a sua opinião, discordo. Respeito, mas discordo profundamente. Então eu também discordo, tá? Ah, mas você concordou fora do ar. Não, mas eu discordo porque eu tinha certeza que o Ale discordaria se ele tivesse que dar opinião antes. Olha, Marcão, pra dar opinião dessa, aumentou o amor, hein? Olha esse navio, se o navio falasse. Outra coisa impressionante que acontece no São Paulo é a história do Júnior Tavares, né? O Júnior Tavares tava encostado lá, escondido, ninguém queria saber mais do cara, voltou. Encostado? Né? Voltou, começou a jogar. Eu acho que é o nosso melhor lateral, né? Nós temos Edmar, pelo amor de Deus, né? Um contrato aí gigante, pagando milhões pro Edmar. Que isso? Né? E os caras aí, vem uma nova proposta de um time da França. Detalhe, os caras querem um empréstimo, qual é o time? Né? Então, peraí, eu vou te passar notícias atualizadas. Sim. Tá? Zé Fontinha? É, vamos se informar, né? Não, tô falando. Não, só não. A informação... Você só usa o celular pra jogar joguinho, esse que é o teu problema. Eu não tenho amigos que nem vocês. Sabe, vamos tentar focar mais no programa. Esperar se vamos acabar se de falar. Vamos se preparar pro programa. Só falei. Por exemplo, eu que no fim de semana o Sombra tá de prova. Em alto mar, sem internet. E a gente ficou lá buscando. Trabalhando, buscando informações durante o jogo. Pagando uma fortuna. A gente mandava um pombo correio. Você comprou pacote de internet? Mas eu amarrei uma mensagem num golfinho. Cara. Isso. Você pagou pacote de internet? Você viu, o pau quebrando lá e o Sombra fazendo scout do jogo pra comentar hoje. Ah, é. Aliás, o golfinho trazia pra mim as informações. Aliás, ele veio de uma história, desculpa, Sombra, que eu peguei. Eu comprei o RG, falou, compra um pacote. Negócio, pacote de bebida. Eu comprei de cerveja, 21. Aí baldinho. Baldinho de gelo. Tempo, não, só que aí eu tava ali com alguns amigos, influentes, né? Sim. E acabei, a bebida veio chegando no 0800, parceria bonita. Aí passou a sexta. Né? Vai ficando só no VIP, né, Lê? Só no VIP. Passou no sábado. O baldinho de stand-by. Chegou no domingo, os caras com as fichas lá. Aí eu saí do show do Roupa Nova, já tava completamente melado. Aí eu falei assim, o próximo cara que vier me pedir uma foto, eu vou dar 20 cervejas. Eu vou guardar uma pro santo, que também não sou louco. Né? Sim. Aí eu desci do elevador, cara, pô, com a esposa, muito simpática, eu esqueci o nome dele, que eu... Realmente, não tava muitos, bem, né? São muitos também, né? Aí o cara falou, pô, Ale, já tinha passado por mim uma vez, aí eu fiquei, pô, ele falou que, pô, perdeu a chance, como é que ele vai tirar a foto agora? Eu falei, não, agora você vai tirar uma foto e vai ganhar, um brinde, vai ganhar 20 cervejas. Ele falou, não, é brincadeira. E o cara tá ouvindo agora e falou assim, nossa, achei que ele tinha gostado de... Não, eu falei pra ele, que eu tinha prometido que o próximo cara que tirasse a foto ia ganhar 20 cervejas. O cara ganhou 20 cervejas. Oh, olha só, foi sorteio, né? Aí ia morrer com... Tirou a foto aí, com o ídolo, fonte... mito barra monstro e ainda ganhou 20 cervejas. Bela dica que o RG te deu, hein? Falou o quê? Não, o negócio é assim, Júnior Tavares tá praticamente certo, vai embora. Uhum. O Rennes, né? Vai pro Rennes da França. Obrigado, São Paulo, mais um din-din que vem pro nós. Nossa, que absurdo, velho. Então aguarde. Então aguarde, é o seguinte. O que acontece? Chegou lá no começo do ano, não tá sendo utilizado, terceira opção, etc e tal, Dorival não usa o jogador. O Raí foi atrás de interessados. Claro. O René, não sei se falam René, o René se interessou. René. A negociação caminhou. caminhou nas seguintes bases. Nós vamos emprestar o jogador agora. Vocês não vão pagar nada pra ter o jogador. Nada. De graça, na faixa. Empréstimo gratuito. Belo empréstimo. No meio do ano, se o jogador mostrar em pouco tempo que tem condições de seguir no time, o Rennes paga 2 milhões e meio de euros por 50% do atleta. Tá. Mas o que acontece? Isso é o que está acontecendo. E uma fonte me falou o seguinte: olha, ele só não vai agora embora se ele for para casa e morrer no meio do caminho. Então, está 99,9% tudo certo. Uhum. Tá? Então, o papo é esse, gente. Então, o cara vai embora, vai emprestado, e no meio do ano existe uma opção de empréstimo, de 50%, opção de compra de 50% dos direitos econômicos, e a coisa deve ficar por aí mesmo. Aí, muito torcedor tá falando o seguinte, né? É o melhor lateral? Ele é melhor que o Reinaldo? Ele é melhor que o Edmar? É. Né? E realmente, eu não vou dizer pra você que ele é melhor que o Reinaldo, tal, tá? Que está jogando. Mas o Júnior Tavares, nos últimos jogos, ele deu um certo alento ali. Ah, tecnicamente ele é bom jogador. Então, cara, realmente é frustrante você ver que você vai perder uma possibilidade técnica melhor do que ter o Edmar. Infelizmente, é triste isso. Eu acho que é mais um erro de planejamento da direção do São Paulo, de Raí, de Ricardo Rocha, no meu entender. A única explicação que eu tenho para uma negociação dessas, a única que eu tenho, para essa coisa chegar agora e evoluir de tal maneira, é que só se o cara for um verdadeiro desastre no extra-campo. Se ele é um garoto problema, não tem por que ficar com ele no grupo. Porque só se por for isso. Assim, não, todo mundo já sabia que ele era, né? Ele saiu do Grêmio assim, né, Sombra? O Grêmio, ele saiu, ele é assim. É isso também, ele saiu do Sombra. O Grêmio quis se livrar assim dele por causa disso. O Aguirre, pelas informações que eu tive, o Aguirre considera que o Júnior Tavares é o melhor dos laterais que o São Paulo tem. Exatamente, mas gente, isso é claro em campo, velho. Mas só que a coisa ficou num estágio que não dá pra segurar. Insustentável no sentido de, tipo, eu acho que não deu pra voltar atrás, porque a coisa já tinha caminhado muito forte e talvez não quisessem se queimar junto aos dirigentes do Rennes. Provavelmente. Tá? E com relação a isso de negociação também de atleta, Sombra, o Militão também pode estar indo pro Porto aí também. Mas ele vai pro navio também? Vai. Mas eu não tenho dúvida que é mais um jogador que o São Paulo vai perder. Vai perder, né? Porque não foi renovado, né? Não tenho dúvida. Pode perder no meio do ano, acho que em julho ele pode assinar contra ti. Pode assinar um pré-contrato. Eu não tenho dúvida. Então é isso aí. Infelizmente, eu esperava que a diretoria de futebol do São Paulo, a essa altura, tivesse tido um desempenho melhor do que vem tendo. Tá? A minha crença era de que fosse melhor. O São Paulo gastou aí mais de 20 milhões de reais em três atletas... horríveis. Que, sinceramente, olha, o Jean pode vir a ser um goleiro amanhã, mas, sinceramente, sabe quando você não fala assim, o Sidão, o Jean, ó, na boa, cara. Não passa confiança. O Tantofas. Tantofas, né? Vai um, vai outro, pra mim hoje não resolve. Eu tava lendo hoje uma matéria de que, pô, acho que o River gastou muito menos pra ter o Armani. O Armani. Que é goleiro já, mais consagrado. E é um goleiraço. Goleiraço. Ele veste muito, né? Bem, né? É. O Trelles, fino, enfim. Né? Um cara fino. E gastamos aí, não sei se 8, 10 milhões pra ter esse goleiro. Trelles, horrível. O Trelles. Foi um absurdo, São Paulo. Até agora mostrou ser um caneludo de marca maior. Ah. E o Diego Souza gastou-se 10 milhões com um jogador de 32 anos. Que vocês estão falando muito a respeito da parte física do Diego Souza, mas também há de se entender o seguinte: ele, no melhor momento físico, não é um jogador rápido. Nunca foi. Não. Tudo bem, Souza. Ele já não é um jogador rápido no melhor momento físico. Mas o cara tá com arranque de balsa aí que eu vou te falar também, viu, mano? Então, assim. Isso eu não tô falando só agora, acho que eu já falei umas 2 semanas atrás. A atuação da direção de futebol do São Paulo Futebol Clube, até o momento, ela não agrada. Ela não agrada. Pra mim, a atuação de hoje da direção de São Paulo Futebol Clube no futebol, diga-se, Raí e Ricardo Rocha, pra mim, até agora, ela é nota 3. Não vou dar 0 pra não ficar chato. Assim, né? É muito ruim. Pode ser começo de trabalho. Pode consertar o rumo? Pode. que a gente também não pode ficar pensando em direções de futebol que ficam no clube cada 3 em 3 meses. Ah, não, e adianta. O Ricardo Rocha ficou respondendo todo mundo no Twitter dele, né, cara? Passou a noite ali respondendo todo mundo. É, mas inclusive isso não é suficiente, você, eu acho, né? Mas isso não é suficiente, não sei, né? Respondeu? Ele respondeu bastante gente, isso, cara. Não é suficiente, né? Desculpa. Não, mas ele tá tudo dando bem, a cara, tapa. Tá dando uma satisfação. Eu preciso de vocês, eu quero que vocês estejam no estádio na terça-feira. Entendeu? Gente, é uma se não for ninguém no estádio de São Paulo, passa contra o São Caetano. Desculpa. Tá fácil assim, Monte? Não, não é fácil. O São Caetano, gente, pode falar o que quiser. Vamos gravar era, isso aí. Era... Né? O São Caetano, se o São fosse tão bom assim, tinha goleado o São Paulo. Porque o São Paulo fez a pior partida Mota, do São Paulo. Não banca isso, não vai ficar feio pra eu vou você, te falar. Eu tô falando, mano. Passa. Vai ficar feio pra você. É o seguinte, o São Caetano também, ele tirou proveito pelo fato do Pintado fazer parte da comissão técnica do São Paulo há pouco tempo. Então, o Pintado, ele conhece muito bem o elenco e os jogadores que o São Paulo tem. Ele sabe das limitações do ponto fraco do São Paulo. Então, o São Caetano se aproveitou disso também. Olha, se o São Paulo passa pelo São Caetano, é mais ou menos aquela... Ai, que legal, passou, né? Vai cair agora. Não caiu pro São Caetano. Gente, vocês... Aí vem o Palmeiras. Eu sei que muito torcedor me rotula como pessimista, inclusive vocês. Não, eu não. Que eu sou, que eu sou pessimista, isso e aquilo. Gente, o São Paulo é um doente com cuidados paliativos. Ele pode ter a melhora da morte se passar pelo São Caetano. Morre depois. Esse é o São Paulo. Possivelmente vai pegar o Palmeiras, viu, Sombra? São Paulo avançar, o confronto do São Paulo na semi, possivelmente é o Palmeiras. São Paulo, se não morre agora, morre depois. Não tem jeito. Eu digo, repito pra vocês, com esse time, das duas, uma. O projeto do São Paulo com esse time, garanto pra vocês, é o mesmo de Botafogo e Vasco da Gama há anos. O que, não, que é? Não cair. É não cair. É o projeto não posso cair. É isso que dá para acontecer com esse elenco que o São Paulo tem. É tentar pegar um treinador que molde o time para não cair. Em segundo lugar, se algo de bom acontecer nesse time, só se achar algo que venha da base, que foi um alento ligeiramente mostrado pelo Jardine naqueles 2 jogos. Adversários pífios? Sim. Mas um alentozinho, não sofreu contra 2 adversários pífios, entende? Agora, como disse o Alê, meu, o cara voltou 10 casas. São Paulo, ele demora para avançar 2 casas, aí tirou a carta do revés, volte para cadeia. O Aguirre foi extremamente infeliz. Aí ele fechou o treino na sexta-feira, o Sombra. Fechou o treino para a imprensa. Que era coisa diferente, eu falei, né? Bom, o cara vai tentar alguma coisa ali, vai fazer alguma coisa que mude, né? Que mude. Ô, Vieira, o cara usou exatamente o esquema que o Dorival vinha usando e não vinha dando certo, cara. Mas será que não foi um pedido da diretoria? Porque a diretoria contratou alguns jogadores aí que vieram para ser titulares. É o caso do Diego Souza, é o caso do Nenê. Talvez até o próprio Trellis. O Aguirre, ele pode ter, a princípio, não vou dizer sucumbido ao que a diretoria pediu. E nem sei se a diretoria pediu, eu tô colocando aqui em hipótese, é uma suposição. Mas numa dessas, a diretoria falou, ó, olha com carinho essa situação. Ele pôs pra provar que não tem jeito. Fala, tá vendo, gente? Não é má vontade, é que não dá. Vocês precisam analisar agora nos próximos jogos em diante. O Aguirre é um cara que ele roda muito time. Pelo menos no Inter ele tinha essa característica. Muito rodízio ele faz. Ele faz o rodízio com os atletas. Ele não é refém de uma única escalação. Muitas vezes ele até adota um outro esquema. Isso acaba confundindo o jogador brasileiro. Porque o jogador brasileiro ele tem aquele rótulo lá. E eu sou titular, aquele é reserva. Isso pode confundir a cabeça do cara. Mas o estilo de jogo do Aguirre é esse. Ele roda muito time. Pode ser que na próxima partida ele já mude. Ele vai mudar, mano, porque ele falou que ele errou tudo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. O placar do Estádio 97 informa. No Pacaembu, que um dia, né, já foi a casa do Corinthians. Hoje em dia é a casa do Bragantino. Bragantino 1, 2, 3. Que goleada, muchacho. Corinthians 2. Isso lembra uma canção minha do interior, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava mais um gol do Bragantino. Sensacional! Maravilhoso! Pra aplaudir de pé, viu, Sobê? Parabéns, Sobê. Essa aí, eu queria agradecer aos ouvintes. Linguiça 3, galinha 2. Os ouvintes do estádio mandaram aí, sempre eu posto no Twitter. Pode continuar mandando aí. Um abraço a todos. Os caras gostam do Twitter. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava mais um gol do Bragantino. Essa é boa, Sérgio. Então, nossa, os caras deram sorte, hein, velho? Campada de escroto. Sorte? Não, mano. Não, mano. Não, é, o Juizão aí, também ajudou. Aguenta que pode vir a sequência da música essa semana ainda. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas isso aí, mano. Paquembu, aliás. Que ajuda, hein, coitado, Juiz, hein? Eu vou falar pra você. O Palmeiras não jogou, não tinha nada a ver, foi com o Novo Horizontino. Mas o Palmeiras deu mais renda quando jogou lá com o Bragantino do que esse jogo aí. Sabia disso, hein? O trouxa lá. Foi. Mas, ô Bento, a situação é essa. Eles esperavam o Pacaembu lotado e quebrou a cara. Os coritianos não foram, né, mano? Porque assim como aconteceu com o São Caetano também. A diretoria do São Caetano colocou o jogo no Pacaembu achando que ia ter público máximo e não teve. O Bragantino quebrou a cara, porque ontem a renda bruta foi em torno de 600 e poucos mil reais. Mas a renda líquida para o Bragantino caiu uns 300 e poucos mil na conta do Bragantino. Se eles tivessem jogado em Bragança, possivelmente o faturamento poderia ser maior. Mas acho que tem a ver com a TV, né? Se o jogo fosse às 11 da manhã, daí para o pay-per-view, aí o torcedor provavelmente iria num maior número, né? Exato. É que o torcedor hoje também está escolhendo muito, né, ali, os jogos que ele pode ir. Porque, cara, a princípio é começo de ano. Não, e outra, fora Libertadores, Motinha. Agora ainda tem IPVA, tem IPTU, tem uma série de impostos aí que o torcedor ele tem que meio que escolher o que ele vai fazer. Estádio, e ele sabendo que tem um jogo mais decisivo na quinta-feira, inclusive na casa do Corinthians mesmo, na Arena Corinthians, possivelmente ele vai optar por estar indo para esse jogo e não no primeiro. É, expectativa de público, então, da Arena Corinthians aí, mais de 30 mil, Bento, até o final de hoje à tarde, aí parece que já venderam mais de 23 mil ingressos. A expectativa é de um bom público aí, em torno de uns 30 mil, talvez, aí no jogo de quinta-feira, o jogo de volta aí contra o Bragantino. Completar aqui três notícias. Diga. Primeiro, Pedro Henrique renovou até final de 21, até 2021, então prorrogou, né, o vínculo aí. Marquinhos Gabriel tem chance de voltar na quinta. E a dúvida ainda continua o Jadson, viu, mano? O Jadson pra esse jogo aí. É isso aí. Então, Bento, algumas situações aí. O Fagner já não joga, né? Porque ele foi convocado, se apresenta para a seleção brasileira e ontem já saiu com desconforto muscular. Então, quem vai para a lateral direita ali é o Mantuan. Com relação ao Jadson, ele ainda continua em tratamento aí. Não se sabe se ele vai ter condições de jogo aí para quinta-feira, aí, um jogo de volta contra o Bragantino. É um cara que faz falta. Porque, eu repito, Bento, não é só com relação à derrota de ontem, não. Eu já vinha criticando esse estilo que o Corinthians vem adotando, esse esquema tático aí, sem centroavante, já desde o jogo posterior ao Palmeiras. Eu disse que contra o Palmeiras poderia funcionar como funcionou, porque era um esquema novidade. É aquele negócio que ninguém tá esperando, você vai lá e pega o adversário de calça curta, você jogando nos contra-ataques, colocando aí jogadores por dentro ali, como era o caso naquele jogo do Jadson e do Rodriguinho. E ambos poderiam surpreender ali, como surpreenderam. O Corinthians com aquele toque de bola, envolvente, aí alternando aí, uma hora o Jadson estava mais dentro da área, outra hora o Rodriguinho, hora o Romero. Meio que deu um embaraço na defesa do Palmeiras. Então o Corinthians naquele jogo ele teve aí um sucesso e conseguiu vencer. Dali em diante, Bento, o que era novidade passa a não ser mais. Principalmente pelo fato de ser um esquema em que o Corinthians ele consegue jogar bem, quando ele pega do outro lado um adversário do mesmo nível ou mais qualificado que ele. Ou seja, um cara que também vai propor o jogo. O time do Corinthians nesse esquema, ele sofre muito, como sofreu ano passado também, quando ele tem que atacar o adversário. Ou seja, quando ele pega uma equipe aí que a obrigação é do Corinthians de ir pra cima, ele passa perreio, Bento. O Corinthians ontem jogou mal demais. Talvez tenha sido a pior partida que eu tenha visto do Corinthians sob o comando do Carilli. O Corinthians ontem estava apático, um time perdido em campo, um time que não conseguia trocar aí 4 ou 5 passes que já perdia a bola, um time que não conseguia ter profundidade dentro da intermediária do Bragantino, um time que deixou o Bragantino inclusive gostar do jogo no segundo tempo. O Corinthians estava dominado, inclusive deu uma sorte, Bento, mas uma sorte desgraçada de achar um gol aí, um bonito gol pro Pedrinho. Verdade, Pedrinho, né? Porque a tarefa seria mais difícil ainda. Se o Corinthians toma 3-1, pra fazer dois gols na arena e o Corinthians jogando esse futebol que tá jogando, viraria uma situação muito mais complexa, cara. E o primeiro gol foi legal, né, mano? Não foi não, Motinha. Ah, porque o que aconteceu? O Romero fez a mesma coisa que aconteceu o Prato ano passado. Não. Equívoco seu, equívoco seu. Não foi não. Aquele gol do Prato ano passado, nós discutimos aqui, inclusive vocês podem buscar imagens na internet. O Prato ele vai na direção do Cássio e ele faz ali uma obstrução. O Romero em nenhum momento ele faz obstrução nenhuma. Ele tá na frente do goleiro. Ele acaba indiretamente ali ficando na frente do goleiro, tira a atenção do goleiro, porém. O goleiro não é intocável dentro da área, Motinha. Em nenhum momento o Romero vai pra cima do goleiro e empurra o goleiro. Não, o Romero tá no espaço dele. Ele não fez nada. Você tá indo na onda do monte de discursinho desses caras antes que tem na mídia pra querer ganhar audiência. Não, pra mim é minha percepção. Opinião, velho. Pra mim é uma coisa. Mas, Motinha, você pode analisar. O Romero, inclusive, levanta o braço. Ele fica assim com o braço alto e o goleiro tá ali tipo, eu sou intocável dentro da área. Não existe essa regra no futebol. O goleiro, a única diferença dele pro jogador de linha é a bola com a mão. Ele tem ali o espaço dele, que é claro, no alto, você não pode dar uma trombada no goleiro porque você vai deslocar o cara e vai fazer a falta. Não foi o caso de ontem, o Romero tá parado ali, o goleiro fica incomodado com a presença dele, inclusive toma o gol porque ele vai reclamar da presença do Romero e se esquece de defender a cabeçada do Balbuena. Eu também acho. E da mesma forma que o gol do Bragantino também não tava impedido. Não tava. Todo mundo naquele primeiro momento, pô, o mas Clayson, tá louco, né? O cara tá sozinho. O Clayson, quando ele vai marcar aquela cobrança curta na linha de fundo, ele não se esquece, ou então até ele mesmo na coletiva disse que tropeçou, isso fez com que ele se atrasasse na saída ali e acompanhasse a defesa para deixar o cara do Bragantino em impedimento. Ele falou, eu mesmo na hora que vi, eu levantei o braço reclamando, mas aí eu olhei a profundidade que eu tava no campo ali muito perto da linha de fundo, falei, eu tô dando condição. Ele assumiu o erro dele e vida que segue. Então eu acho que o Bragantino ele mereceu a vitória sim, ele foi melhor que o Corinthians. E para a próxima partida, não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Podia estar falando aqui, muito o Corinthians aí. Mano. Não, mas de leite derramado. Vamos inventar outra. Vamos. Não vou ficar aqui choramingando, Sombra. Chorando a cerveja derramada do Alê. Boa. Aí não. Vamos lá, então tá bom. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí ao time do Corinthians, na boa. O ano passado, o Corinthians ele tomou 3 gols né, contra o Flamengo. Dali em diante, o Corinthians ele não havia tomado mais 3 gols em partida nenhuma. Tomou ontem de novo. E serve de alerta, Sombra, porque o Bragantino ele tinha um dos piores ataques aí da fase de classificação do Campeonato Paulista. E o Corinthians tinha uma das melhores defesas. Quando uma das melhores defesas toma 3 gols na mesma partida de um dos piores ataques, é porque alguma coisa estava errada. Então, acho que o Carille essa semana vai ter tempo para trabalhar. Até quinta-feira aí... o Corinthians tem praticamente uma semana para que possa aí, novamente fazer aí com que as coisas não deem errado como deram aí ontem. E digo mais, Carille, vamos parar com esse papinho aí de ficar passando mão na cabeça de colocar cobrão em time. O Matheus Vital tá pedindo passagem, o Pedrinho tá pedindo passagem. Tem que colocar a molecada em campo, irmão. Tem que colocar a molecada em campo. Ah, o Jadson não tem condição? Matheus Vital para cima dos caras. Ah, não vai, sei lá, numa dessa. Ah, o Romero não pode jogar. Inclusive ele pode, porque ele e o Balbuena vão se apresentar só no dia seguinte a partida, eles se apresentam para a seleção paraguaia na sexta, eles vão estar à disposição aí do Carille, mas numa dessa, você precisando atacar o adversário e não se defender do adversário, o Corinthians ele pode abdicar da presença do Romero, que é um jogador tático, para colocar um cara que tenha um poder de fogo maior, é o caso do Pedrinho. Então você poderia jogar com uma linha de 4 jogadores, já que ele não quer abrir mão aí desse esquema que ele está adotando aí de jogar sem centroavante. Ele pode jogar com uma linha de 4 jogadores ali, sei lá, coloca lá o Pedrinho, Matheus Vital, Rodriguinho e Clayson. É um negócio muito mais ofensivo e agressivo para o adversário do que jogar, por exemplo, o Sheik numa posição que não é a dele. Mas por mais que tenha dado certo contra o Lara, mas não é a dele, cara. Ele não se sente confortável jogando ali. Você concorda? Alguns torcedores estavam criticando que o Sheik já ficou um tempo inteiro no jogo, que já devia ter sido tirado. Você concorda? Eu acho que sim, Mota. O Sheik ontem, e não só por ontem, é que o Sheik ele vem de um jogo recente contra o Deportivo Lara, no qual ele foi o herói da partida. Ele marcou o primeiro gol ali, abriu o placar, deu uma tranquilidade a mais pro time do Corinthians naquela partida que estava muito difícil. Mas ontem não jogou nada, cara. Ele tá deslocado, Motinha. Volto a falar aqui. O Sheik, fora de posição, ele vira e mete, pode fazer um gol decisivo pela qualidade que ele tem. Mas não é um cara que pode entregar mais do que ele tá entregando. Porque na boa, cara, o Sheik hoje já não tem nem a velocidade para fazer o que ele fazia. Você não pode exigir do Sheik que ele ataque e defenda. O Sheik é aquele tipo de jogador que você tem que pegar e falar, galera, o negócio é o seguinte, o time do Corinthians ele se destaca por ser um clube solidário. Aqui dentro de campo todo mundo ataca, todo mundo defende. Só que aí o cara ele tem que chegar pro grupo e falar, menos o Sheik. Porque o Sheik, a gente precisa do cara com a bola no pé, cara. Quando o Corinthians tiver com a bola, quando o Corinthians tiver com a posse de bola, para que ele possa criar alguma coisa. Você não pode desgastar o Sheik fazendo com que o cara corra para fazer marcação. Para isso você tem que colocar os volantes ali que se desloquem por ele. O Sheik, pela condição física que ele tem hoje, para que ele dure talvez jogar um pouco jogos, mais. Né, mano? Não, até dá, Mota, mas você tem que dosar o cara. Tem que falar, o Sheik, né? A sua obrigação é quando o Corinthians tiver com a bola no pé. Aliás, se quiser a corrida e botar o Sheik e o Diego Souza, dá uma bela competição nas Paralimpíadas. Não, tá louco, mas o Sheik é mais veloz, mano. O Sheik corre muito mais. Acho que o Sheik ainda ganha, né? Ganha longe, hein? Ó, pro Diego Souza chegar perto do Sheik, você inclina o gramado assim em 120 graus. Rolando. Ou seja, na ladeira e joga o Diego Souza aí correndo ladeira abaixo. Não, só se for rolando. Aí eu acho que pode chegar próximo do Sheik, mas na boa, o Sheik corre mais que o Diego Souza. Muito bem, muito bem. Esse é o estádio, não é? Eu gosto dessas coisas que o RG escreve. Muito bom. Mas eles não têm coragem de falar, né? Manda aí, velho. Manda aí que a gente, o que eu falo, viu? O RG é um grande. O RG tá só. Ai, RG. Esse RG é do mal. Ah. Não, vou te falar uma coisa: o RG é do mal, né, gente? Puxa vida. Vou te falar. Mas é aquele do mal do bem, né? Mal do bem. Mal do bem. Como que é? De todo mal, ele ainda sentido. É um pouco bom. Ele é do mal, mas no bom sentido. Vocês estão meio diumênico agora, hein? Diumênicos. Estádio 97 da Energia 97 FM. Tem um oferecimento de Amanco. Vamos falar de obra, você, por exemplo. Você é RG número 2, lá em Santa Isabel, já fez muita obra na sua casa? Estou fazendo, né, Sombra? É, sempre. Mas ó, não importa qual o tamanho do problema que você encontrar, com a Manco, velho, não tem complicação. Sempre. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça, por isso facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! É isso aí, o Estádio 97 da Energia 97, que também tem oferecimento da IOC, né, mano? Ah. Opa, com certeza, hein, Sombra? Então, galera, ó, se liguem nessa dica, hein? Ligue-se. Se liguem só, amigão. Vamos falar de coisa boa? Vamos! Quem aí quer ir pra Rússia? Eu! Nossa senhora! Todo mundo quer, né, velho? Vocês não vão vacilar, não. E se eu disser pra vocês que a IOC vai levar você mais dois amigos pra acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Nossa. Olha só que bacana, maravilha, hein? Ficou empolgado, né, cara? Eu tô falando da promoção Me Leva pra Rússia IOC. O vencedor vai poder chamar dois parceiros, dois amigos, dois camaradas, dois beliscos, enfim, você escolhe, pra curtir uma baita trip, uma viagem incrível lá na Rússia, cara. Já pensou? Já pensou, cara? Não vacila, não. Pra participar é muito fácil, hein? Basta você comprar os snacks da IOC, pode ser pipoca, amendoim, salgadinho, e depois você cadastra aquele cupom fiscal que a mulher vai te entregar no site que eu vou falar agora, ó, se liga. ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. Você não sabe como é que se escreve IOC, ó? YOKI, tá certo? ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. E fique torcendo. Só não esquece, repito, hein, de guardar aquele cupom fiscal, aquele papelzinho lá para que você possa fazer o cadastro, tá bom? Além de poder assistir a todos os jogos do seu time na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Ó, Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos. Isso mesmo, você ouviu certo. Você pode ganhar vale-compras online na mesma hora. Olha só que bacana, hein? Tá esperando o quê, amigão? Corre que a promoção vai só até o dia 19 de abril. Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da IOC. Aí eu repito, você tem que acessar o site, anota aí, ó, ioc.com.br/me-leva-pra-Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo, que tá tudo especificado lá direitinho no site, tá bom? Promoção Me Leva pra Rússia IOC. Participe e viva o seu futebol! Promoção autorizada pela Caixa. Boa, esse é o Estádio 97, também no oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. E esse é o slogan para você ganhar um kit das baterias zero quilômetro. Também no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Boa. Você falando esse slogan também, você concorre na sexta-feira a um kit de ferramentas da Obra Max. E dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Boa. Estádio 97 da Energia 97, trazendo os ouvintes. 3284-7097. Vamos pro telefone, tá bom? Vamos lá. E você também pode gravar sua mensagem no nosso WhatsApp 94-353-0150, 94-353-0150. E pode assistir o Estádio 97 através do nosso site 97fm.com.br ou através do nosso aplicativo, nosso novo aplicativo. Vai lá, baixe o seu, é aquele com o logotipo da Energia 97 com fundo branco. Aí logo na home do aplicativo tá lá. Sim. Ao vivo, estúdio ao vivo. Você apertou no estúdio ao vivo, vai intuitivo, estourar. Intuitivo, já abre. Moleza, já é molezinha, tá bom? Toca, Manco! Amanco! Amanco! Amanco! Alô? Alô? Tá respirando aí, ó. Deu ruim. É você mesmo. Alguém entubado, mas eu ouço uma respiração. Tchau. Alô, tchau, alô. Foi. Vamos lá, mais uma linha aí. Alô? Oi, abaixa o volume, pelo amor de Deus. Não quero ficar surdo. Eu já sou meio. Não termine com o meu outro meio. Alô? Oi, boa noite. Fala, Sombra. Estranho. Ah, outra metade, né, John? Cuidado, mano. Cuidado aí. Não termine com o meu outro meio. Meio surdo, falou. Seu louco. A Lê não deve ter deixado sobrar nada aí, viu, Maurício? Imagina os dois nus assim na proa do navio, RG, que igual o Titanic. Brincando de Titanic. Queria ver na hidro os dois. É, não, mas a dona encrenca é ciumenta, né? É brava, a dona encrenca é brava. A dona encrenca é ciumenta. É brava. Ô, amigão! Fala, Sombra! Qual o seu nome completo? Meu nome é Fernando Fadel Sper. Fadel. Oh, Fadel. E aí, foi Fadel seu fim de semana ou não? Pô, eu me Fadel mesmo. Fadel. Eu vou te falar aqui que eu já ganhei, aí você vai saber o time que eu torço. Eu ganhei a camisa de São Paulo, autografada pelo Zé Sérgio, quando ele foi aí. É corintiano, então. Corinthians. Vamos lá. Que é óbvio, rapaz. Quantos anos você tem? 48. 48. E mora onde? São Bernardo do Campo. Velho, aos 48 anos, em São Bernardo do Campo, numa segunda-feira pós-navio. Mas eu fui. Depois de tudo isso que ele falou, eu acho que o time dele tá igual Contos de Fadel, né, velho? Boa, RG! Boa! Foi criativo, hein? Não, mas conto de Fadel que menos tem ali hoje em dia, né? Só tem bruxa lá. Falado, não, eu não sei, mas é... Mas os contos da carochinha, né? Os Carniça FC, velho. Mas olha, parabéns ao RG. Não é muito próprio dele salvar dessa maneira, mas é que eu, sem querer, eu eliminei de cara uma possibilidade de trocadilho. Esse Fadel, né? Esse desculpa, Fadel. Não foi por querer. Foi assim, tão assim, simultâneo. Maldoso. Foi RG, eu posso falar... Depois dessa, esse Fadel, velho. O RG deitou toda hora, né, velho? Aliás, quando o Sombra não tá aí, o RG é boicotado, tem que ser falado. Não, mas sexta-feira ele tava bem, velho. Sexta-feira ele começou mal. De repente, quando ele foi boicotar o Tetinho, ele ficou... Sem não, aí ele ameaçou o Tetinho que teve que liberar. É fácil, RG. E o nosso time? Rapaz, falar o quê, né? Eu, pela minha idade, eu era. Sempre ia muito ao Morumbi, assistia jogos. E hoje é vergonhoso ver o time de São Paulo jogar, né? Mas é vergonhoso, cara. E o pior de tudo é que a gente não tem nenhuma perspectiva, assim, de falar, porra. Quando você acha que vai. Eu assisti um jogo de São Paulo contra o Grêmio no Pacaembu, que o São Paulo perdeu do Grêmio, foi eliminado e a torcida cantava o hino até o final. Gritando, porque tinha lutava, né? Perspectiva. Não, tinha time, tinha... Oh, Deus me livre, cara. Não é possível. Eu tô com 48. Eu tenho uma barriga aqui, mas... Põe eu lá de 9 lá, porra. Põe eu com a 9 lá e eu resolvo. Eu acho que Marcão, diga. E o ouvinte, o Fadel, eu acho que o mais preocupante é isso, né, cara? Por exemplo, você pega um time, muda o técnico, a situação tá ruim, aquela coisa tá bom, trocar o técnico. Vai melhorar, né? Você dá uma mexida, você dá uma balançada, e o psicológico, ele... Não baixou, ele não. Revigora, né? E aí você fala, aí, Fadel. Saiu o Jardine, entrou o Abelão, aí o Abelão conseguiu mexer com o grupo, aquela coisa toda. Porra, o que que o Aguirre tem para acrescentar esse grupo do São Paulo? Rapaz, o que o Aguirre tem para acrescentar é esse time do São Paulo. Mas o problema é esse, RG. Se nem com o psicológico, o cara conseguiu mexer. Véio. Mas o problema é esse, RG. Ele manteve, cara, um negócio que o Dorival já estava insistindo e a gente viu que não estava dando certo. Ele manteve a mesma formação e a mesma escalação que o Dorival, quando o Dorival pegou esses caras aí, Nenê, Diego Souza, Cueva. É óbvio que não vai dar certo. Ele tirou o Marcos Guilherme do time, que é uma válvula de escape que o São Paulo teria pela direita, cara. É um absurdo, uma coisa muito estranha. Vocês falando uma coisa a respeito, às vezes, de apatia e etc e tal. Gente, eu acho que o problema não é apatia. Juro pra vocês que eu não acho. Porque eu acho que esses jogadores que estão entrando em campo, o máximo, tecnicamente, que muitos deles podem dar é isso. É o limite. E o máximo físico que pelo menos três deles podem dar é isso. Por exemplo, eu não consigo... É que eu tenho uma opinião muito diferente de vocês. Eu não, acho é o time, igual a minha, chefe. Eu acho o time uma porcaria. Olha também. Eu acho o time ruim, você entendeu? Então, vocês ficam esperando muitas vezes uma melhora técnica. Eu não consigo enxergar uma possibilidade de melhora técnica com esses atletas que estão aí. Quando muito, se vier um Paulinho Boia lá da base, Risoli, melhora não. Técnica, eu só consigo imaginar de algum garoto da base que possa trazer. Eu não consigo imaginar melhora técnica com esses atletas que estão aí. E fisicamente, o que vocês podem esperar do Nenê, do Diego Souza e do Cueva, gente? É porque o futebol deles já tem uma dinâmica semelhante. E do Trelles, né? Tem que pôr o Trelles na conta. A dinâmica de futebol desses atletas não é boa mesmo. Mas não junto. Com relação, né? Sombra, com relação ao preparo físico, o Diego Souza é um atleta de 32 anos, eu acho, se eu não me engano. É. Cara, desculpa, mas um atleta de 32 anos aí, por mais que ele não esteja no auge já da carreira dele, mas também não é pra ele estar andando como se fosse um senhor de 40 anos. Tá brincando, o Jeromel tem 32. É isso que eu tô falando. O Jusilei, por mais que a gente discuta aqui de repente, ah, pô, o Jusilei às vezes tá acima do peso. Mas o Jusilei, antes de se machucar, o Vieira, tava voando, cara. Então, um cara que tem uma constituição física avantajada, que nem o Diego Souza, que é o caso do Jusilei, por que que um tá correndo pra caramba e o outro não tá? Pra mim, esse Diego Souza é um descompromissado, mas, isso que ele é. Mas com 28 anos, o Diego Souza também já não tinha a mesma velocidade de 28 anos. Então, mas é tal, Sombra. Assim, ó, é o que eu falei outro dia pro Marcão aqui na semana passada, eu acho que vocês já estavam no navio. Em 2007, cara, o Diego Souza jogou pelo Grêmio, a final da Libertadores, e ele já tinha essa dificuldade de ser um cara rápido. Ele não era esse cara. Não, mas rápido. Aí você compensa na técnica, né, Oliveira? A questão não é você, tipo, falar que o cara tem que ser um velocista, o cara tem que ser o Bolt. Mas assim, ele tem que aliar um pouco de velocidade, por mais técnico que ele seja, se ele não tiver um mínimo de velocidade, ele não vai conseguir jogar bola só na técnica. E participativo, né? Também. E o futebol hoje exige demais isso aí, cara. Sim. Agora, o que eu não entendo, eu confio, não dá pra duvidar da inteligência, da capacidade do Raí, Ricardo Rocha, são estudiosos. O cara vive futebol, viveu futebol aqui lá fora. Agora, o que não dá pra entender é que, falando a mesma língua, já não dava nada, me traz um cara de fora, entendeu? Não, mas o Aguirre, ele fala português. É, ele fala português fluente. O problema não é isso aí não, viu, Fernando? Ele já treinou o Inter, já treinou o Atlético Mineiro. E eu critico também a postura dos jogadores do São Paulo, cara, porque é que nem a gente tava falando aqui. Usei o Petros como exemplo. O Petros, no ano passado, e naquela recuperação que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro, acho que ele foi importantíssimo, mas esse ano o Petros, ele se arrasta em campo. Ele tá conseguindo errar passe de meio metro. Então, Tá mal e mais. Como aquela trio de armadores não funciona, só o Valdívia que dá um alento. Sim. Só o Valdívia que é um alento dentro desse grupo aí. Você sente falta da chegada do segundo volante com qualidade. Sim. E, infelizmente, fazia o Mineiro, né? E infelizmente, pro Petro ser o segundo volante dessa equipe, a gente precisa ter gente de mais mobilidade na frente. E nós não temos. Então, a gente tá pegando um jogador que tá no mau momento, auxiliando jogadores que são, meu, essa carniça, diz sabiamente o atleta Anderson do Salles. Novo Horizontino. Anderson Salles. Aliás, nota 10 pra ele. 10. Mas eu 10, acho... Nota 10. Ô, 10. Fernandão, você acha que agora, com a ausência do Cueva, colocando o Nenê pra fazer a armação de jogada e voltando o Marcos Guilherme pro time, você vê um alento, aí você acha que o São Paulo, de repente, consegue... Se classificar, olha, um monte ali. Eu acho de verdade que pode-se montar um time, não pode-se esperar muito, mas consegue-se montar um time, porque o Nenê não é bobo de futebol, pô. Sabe jogar. O cara é consagrado, sabe jogar. Agora, né, tem que se montar um time, tomando por base a qualidade e a característica do atleta, porra. Não adianta pegar e jogar todo mundo lá, né? Você já jogou no Paris Saint-Germain, você era... Porra, não, tem que achar um esquema de jogo. Sim. E se for pra colocar um monte de gente em campo, pode ser qualquer um. Então é aí que o cara tem que mostrar que é treinador. É lógico. Você não tem que ser refém de esquema de jogo, né, Fernandão? Lógico que não, velho. Tem que se adaptar aos atletas que você tem na mão. É, É muito simples. Você catar uma BMW, sair pra balada com 5 pau no bolso, você cata sem quem você quer. Entendeu? É. Vai lá de golzinho, mano. Transforma, quero ver. Mostra quem é você. Vai o que não dá pra entender voador. É o seguinte: com certeza, o Jardim deve ter falado pra ele, ó, esses três não podem jogar Jardim? Amigo, Fadel. Fadel. Ô Fidel, abaixa o volume do rádio. Desliga o rádio, Jardim, pelo amor de Deus. Aqui. Pronto. Então, o Jardim deve ter falado Jardim. Pra ele, ó, os três não dá pra jogar Jardim. Junto. Jardim é demais, você que falou, né, Jardim. Meu Deus do céu. Tá vendo? Não dá pra evoluir assim, velho. Não dá pra evoluir assim. Agora você é Pokémon não agora, dá, pra evoluir. Vou colocar o Mota na faculdade de Pokémon, Universidade de Pokémon. Vou te mostrar o Pokémon aqui. Como a surpresinha que vem. Quando se transforma, o que que acontece? Calma aí, Charmander. Fadel, um abraço pra você. Deixa o seu palpite. São Paulo e São Caetano amanhã. Aliás, muitos torcedores de São Paulo se manifestam da seguinte maneira. E não tiro a razão deles. Melhor ser eliminado pro São Caetano pra não passar vergonha, como primeiro motivo. Não passar vergonha depois. Segundo motivo, pelo menos tem um tempo a mais pra ficar treinando. Né? Porque técnicos reclamam que não tem tempo pra treinar. Né? Então fica treinando lá pra pelo menos tentar passar na Copa do Brasil. Olha, eu não tiro a razão de quem pensa assim, não. Aliás, chego a compartilhar. Loser, o Mota falou que passa pelo Palmeiras. Loser, você tá de brincadeira, você tá com medo do porco. É que pensamento de loser, velho. Você tá com medo do porco e o Sombra. Nossa, que vergonha. Esse bagulho aí, de falar, mas aí tem mais tempo pra treinar. Ah, para. Time de futebol que já tá dentro da competição e tá apresentando esse futebol que o São Paulo tá apresentando, é igual aquele estudante que quer estudar faltando 15 minutos pra começar a prova e o cara não estudou nada durante a semana toda, o semestre inteiro. Aí o cara abre o livro assim, durante 15 minutos, por favor, estudar pra prova. Ô, mano, agora me surpreendeu. Agora me surpreendeu aí fugir do porco, hein? Não, tem que passar e ganhar seus covardia, hein? Eu acho que tem que. Vai ganhar no São Caetano, vai passar. Entendeu? Porque é o que o Mota falou aí, que não tem condição, né? O time é ruim demais, São Caetano. Não tem o que fazer. Vai ganhar por incompetência do São Caetano. Mas eu acredito ainda que a camisa de São Paulo vale muito, cara. E alguém tem que chegar lá dentro e chacoalhar os caras e falar assim, meu amigo, você vai jogar contra o Palmeiras agora, entendeu? Então você tem que pelo menos honrar essa porra. A camisa vale, aí, mas quem tá vale vestindo muito. Ela talvez não vale a camisa. Não vale tanto assim não, também. 150 você compra. A gente tem que acreditar. Eu não lembro a última vez que eu assisti um jogo de São Paulo pela televisão. Faz um ano que eu não vou no estádio e não tenho vontade, entendeu? Tem uma coisa também. Ó, tem uma coisa também. Não vou porque eu tô no Rio. Dá mais tempo pra treinar. Pega e o cara colocar o Diego Souza e o Nenê junto, é melhor não ter mais treino. O Diego Souza precisando jogar já não corre, imagina só treinando. E agora sem oportunidade nenhuma na seleção, o cara vai correr mesmo, vai correr pra quê, velho? Aí outra, você imagina o São Paulo sem jogar, sem se concentrar ali, o Diego Souza vai almoçar todo dia uns 3, 4 frangos assados, velho. Você é louco, mano. É isso aí. Levar o homem com medida certa. Pô. Placar pro jogo, Fernandão, manda aí. São Paulo vai ganhar de 3-0 de São Caetano. ET, fala o placar aí, 3-0, ET? ET? ET? O apelido desse cara é ET. Os caras te zoando aí, Fernandão. É ET? Os caras te denunciaram, velho. Deixa quieto não, amigão. É ET por quê? Por que ET? Porque ele namorava com o Rodolfo. Ai. Tá de conversinha, pô. Tá no clube de Vila Galvão, que eu sei. Quem tá falando? O cara denunciando você. É melhor você falar porque senão vai começar a abrir aqui, velho. É porque ele conheceu o tamanho do dedo, lembra? Chupa, chefe. Ele pegava pra ver se a ponta brilhava ainda. Ai. O cara que me contou falou que toda vez que chamava ele, falava assim, vamos meter. Deixava de quiar, né, velho? É complicado isso aí. Abraço pra quem, ET? Um abraço, eu quero mandar um abraço aí, primeiramente, pra todos vocês aí, cara. Prazer falar com todos aí, Sombra, Mano, Marcão, Mota, todo mundo aí. Tá, mandar um abraço pro meu irmão, que é porco, Fábio. Tem alguma coisa errada nessa família. Porco. O outro é São Paulino, graças a Deus, o André. meu pai, que mora lá na praia. É, um abraço pra todo mundo aí, o Bozó, que trabalha com a gente aí. Grande Bozó. É, o Bozó é gambá. Ah, é gambá. Corintiano ou Bambi? Tinha que ser. É, gambá, é galinha. Fala é nisso em gambá. Corintiano ou Bambi? É. Na verdade tinha um gambá lá em Ribeirão Preto, no vestiário. Ai. Falaram que tava cheirando mal no banco do árbitro, é isso, o gambá? Ah, tocar no lugar certo, né? Não, porque árbitro normalmente é gambá. Que árbitro normalmente é gambá, né? É o mascote do... Durante a transmissão, agora que você falou, Sombra, o Milton Leite tava falando que tava um cheiro horrível no banco de reserva do Santos, cara. Eu acho que é em função do bichinho, então. Será? Ou só pode. É porque o gambá, ele tem uma glândula lá que elimina odores. A urina dele, né? Principalmente, é a defesa dele. Defesa, né? Ô, Sombra, pode fazer o mexer aí? Pode. É, todo dia de clássico no McDonald's. E que beleza, hein? Ganhou um par de vouchers da oferta McDonald's. É, bateria, agora eu não lembro direito. Bateria zero quilômetro. Onde? Onde? Aí, lascou. Ah, então lascou. Tchau. Valeu. Tchau, falou, um abraço. Valeu. Até mais. Tchau. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste. Novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Pra arrasar a sua fome. Também no oferecimento de tinta, suvinil piso, altíssima resistência comprovada. E você pode mandar sua mensagem gravada pro nosso WhatsApp. 94-353-0150. Hoje, se você quiser, olha, tirar um barato, em especial com o Claudio Mota, você pode mandar 94-353-0150, tá bom? Ó, tem camiseta Estádio 97 Tent Beat, tem boné Estádio 97 Vista Aérea e tem par de ingressos pro Festival Balada Boa na Estância Alto da Serra com Anitta, Henrique Diego, Thiago Brava, MC Livinho e blá blá blá. Ê, Marcão, aí vai ser o bicho, hein? Marcão, Ale. Ah, vambora, hein, Ale. O pessoal do Estância mandou oferecer pra você o camarote do Marcão. Não vai prestar esse camarote. Vai ser uma festa dentro da festa, Ale. Ai. Vem com nós. VIP, hein, Marcão? Vem com nós. Camarote do Marcão. Vambora. Vai bombar, né? Vambora. Tá certo, então. Estádio 97 da energia. Mano, tô morrendo de fome. Nossa, comi... nem me fala. Eu também. Eu não almocei hoje, eu saí do navio e vim pra cá, cara. Não almocei ainda, mano. Vou te dar uma dica boa. Agora eu vou te dar uma dica Sombra, dica. Que você vai cair pra trás, velho. Eu sei que você já adora o Big Taste, então se liga só agora nessa dica, hein, cara. Ó, imagina assim, ó, você parado, fecha os olhos, assim, ó, você que tá no trânsito agora, se você tiver no trânsito andando... Coisa que eu acho difícil agora em São Paulo, você breque o carro e aperte o alerta, porque agora você vai precisar refletir, você vai ter que meditar. Certo. Você fecha os olhos assim, segurando o volante, e começa a imaginar aquele M grandão. Certo. Aí você começa a imaginar o cheiro na hora que você entra dentro da loja do McDonald's. Ah, meu Deus. Aí você entra na direção do balcão, você olha lá por trás, o seu Big Taste sendo montado. Imagina só, imaginou tudo isso, agora você vai se derreter dentro do carro, porque sabe por quê? Sabe por quê? Porque tá afim de arrasar sua fome, amigão. Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Nossa. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho taste. É muito giga, rapaziada. E tem também essa outra opção. Você fala, mano, quero uma outra opção. Se liga só. Tem o novíssimo Big Taste Chicken Bacon também, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. É aquele sanduíche que você vai morder assim, vai fazer essa croc. Nossa. Croc. Como? Não é um sapo, não. É porque tá quebrando assim, é porque é de tão crocante que é o frango crisp. Meu Deus, você vai morder assim com aquela fatia de bacon por cima assim. Cada mordida, malandro, é como se fosse um orgasmo, tá bom? Nossa Senhora. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Eles vão arrasar a sua fome, Sombra! Olha, temos mensagem chegando aqui através do nosso site 97fm.com.br, site por onde você também pode assistir o Estádio 97. O Daniel Silva, ele manda assim, rápido e ligeiro, né? Mota Boquinha de Veludo. Ah, conhece bem. Será que esse cara te conhece? Mota Boquinha de Caçapa. Não, que isso? O Sérgio Rodrigo da Silva da Cunha. Olá, meu nome é Sérgio Rodrigo, de São Bernardo do Campo. Uma pergunta para o Mano. Mano, o Corinthians no próximo jogo tem que entrar com Matheus Vital, Pedrinho e Walter? Porque Cássio está mão de alface. Alface. Então, Sombra, em determinado momento aí do ano retrasado, eu até achei que o Cássio merecia mesmo aí perder a posição de titular, porque ele tava falhando. Esse ano ele falhou em alguns lances aí, concordo com o nosso querido ouvinte aí. É tão legal quando você jogo concorda de ontem, com o ouvinte, cara. Não, mas eu concordo, quando é pertinente também, eu concordo. Né? Mas no jogo de ontem, cara, eu não achei que o Cássio falhou não. Talvez aquele segundo gol gere um pouco de discussão aí a respeito do rebote que ele deu. Ele defendeu uma bola aí meio que cortando pra dentro da área, mas a gente tem que ponderar também, galera, porque foi um tirambaço queima-roupa. O cara deu uma sapatada ali a queima-roupa e o cara, a primeira função do goleiro é defender. A segunda é tentar não espalmar pro meio. Jogada do cara, hein? Então, o segundo gol ali, cara, que o Corinthians tomou do Bragantino, o pessoal falou, pô, põe na conta do Cássio. Eu discordo, assim como o primeiro gol de cabeça que o Cássio tomou, há quem defenda que, pelo reflexo que um goleiro de seleção tem que ter, que o Cássio poderia ter defendido aquela bola. Mas na boa, cara, não dá pra exigir do goleiro aquela defesa. Não. Com a cabeçada também a queima-roupa, pegando no contrapé. Pois é, eu acho que as pessoas pegam muito no pé também. E gostam do Cássio, isso é verdade, porque a maior parte da mídia é anti. A maior parte da mídia pega no pé, porque não gosta do Corinthians. E aí junta-se o útil ao agradável e a galera acaba pegando no pé do Corinthians e consequentemente atacando o Cássio. Mas eu discordo, ontem pra mim não falhou não. Um goleiro do nível do Cássio que briga por vaga na seleção brasileira não pode ter o gesto técnico que teve no segundo gol, falha do Cássio. Vixe. Ô, mano, esse Ítalo aí, aquele que era do Aldax, jogou no São Paulo ou não? Esse cara passou pelo Londrina, acho que ele não passou pelo São Paulo, não. Não, mano. Não é aquele, não. Não é esse, não. Aquele Ítalo do São Paulo não era um moreninho, esse daí é um moreninho. É. Ô, mano, falando em goleiro da seleção, quem tem que ir pra seleção é Marcelo Groy, hein, mano? Você meteu o pau no cara, agora foi embora. Ó, eu ouço alguns torcedores falando, olha, o cara tem que ir pra seleção. O torcedor que pede jogador do próprio clube na seleção, esse cara tá sendo um perfeito tapado, cara. Porque quanto mais convocações ele tem pra seleção brasileira... Não é ataque ao Vieira, não, porque eu vejo às vezes a... Não, mas é verdade, ô Vieira, não tô te atacando gratuitamente, não. Eu sei. Mas o torcedor que faz isso, cara... Se fosse o RG, eu veria maldade, no caso do Mano. Não, tem o coração tamanho dele. Não, mas ô Vieira, sabe por quê, cara? O jogador, quanto mais vezes ele é convocado para a seleção brasileira, maior a chance dele ser vendido. E é legal pro jogador, quando ele é convocado, pra ele e pra família. Pra torcida é uma merda, porque o cara, ele larga o time no meio do campeonato, ele larga o time nas vésperas de uma partida importante. Por exemplo, o Corinthians agora na próxima partida, e tá perdendo aí o Fagner. Era pra tá perdendo se o Paraguai tivesse na Copa, o Balbuena e o Romero também. Assim como outros jogadores, o São Paulo vai perder o Rodrigo Caio. E outros jogadores que atuam no futebol brasileiro também, eles acabam desfalcando os clubes, cara. Ale. Então quem tem que comemorar a convocação de jogador é ele próprio junto com a família. Torcedor não pode comemorar não, cara. Se o Mano tem o coração do tamanho dele, o que o Mota tem do tamanho dele? Ah, não. É só você olhar um pouco pra baixo. Olha! Eu acho que é a burrice, né? Tá fiado, agora, Ale Oliveira é o seguinte, ó. Eu como cônsul do Grêmio já entrei com... acho que trabalho com você, parabéns. Obrigado, Ale. Excepcional que você tem feito. Obrigado, Ale. Tem sido a sua agenda, atividade. Não, tá demais. Agora, eu quero dizer o seguinte. Bichona, tá deu entrando no Largo da Arouxa. Você é do Grêmio, você almoçou com o prefeito João Dória Júnior? Não. Prefeito? Isso não. Eu entrei com o ofício junto à Federação Gaúcha de Futebol no final de semana, porque eu estou à procura de um rival. Eu não tenho mais. Nossa. A verdade é uma só. Não existe mais rival no Rio Grande do Sul. Não tem mais clássico. Humilhou. Virou de Grenal, virou Grenada. Acabou. Acabou. Vocês vão jogar com quem na final? Não, eu não sei com quem, mas vai ser mais difícil que o Inter, mano. Oh, mas o Ale agora deu uma limpada no salão aí, Ale. Deu aquela... Você tá ao vivo, irmão. Você tá ao vivo, irmão. O Mano... O Marcão... Tá até vermelho agora, pô. Eu vou te falar um negócio, viu, Marcão? Que salão, hein? O que tá jogando o Grêmio é sacanagem, cara. O jogo de ontem, meu, contra o Inter... Mostrou a diferença absurda, cara, que é entre os dois. Não, Mano, é traíra. Escovou já no primeiro jogo, né, Vieira? Agora no outro, segundo não, fez barba e agora cabelo. O primeiro era pela fase de grupos, né? Bom, acabou agora o momento do futebol gaúcho. Já era. Só valeu pra falar chupa Inter e o Grêmio é imenso. Chupa o momento do futebol gaúcho já deu, né? Adeus, Vieira. Obrigado. É isso aí. Mais mensagem, o Gabriel Silva. Milagre, o Mano finalmente defendendo a entrada do Pedrinho até a semana passada, ele queria jogador maromba. Não fui eu que disse isso. Qual que é o nome do ouvinte aí, Sombra? Gabriel Silva. Ô, Gabriel, xingar, que eu disse, mano, semana passada, não vou xingar, não. Pelo contrário, o que eu repercuti a semana passada foi o porquê o Carille dizia que o Pedrinho não podia jogar. É, ele comentou isso em entrevistas coletivas, aí o pessoal perguntando, pô, mas por que, que o Pedrinho não tem chance, por que, que o Pedrinho não tem chance, etc. Ele falou, Pedrinho ainda, fisicamente falando, ele tá um degrau abaixo do restante do elenco, ele tem uma dificuldade imensa para se alimentar, as pessoas têm que ficar no pé dele para que ele possa comer nos horários corretos aí, conseguir ganhar peso, porque ele é um cara muito franzino, isso no futebol hoje em dia faz com que o jogador não consiga muitas vezes se destacar. Deixa o cara aí com o Zé aqui da rádio, aí que você vai ver que ele dá uma engordada brava aí, né? Wellington Paulo fala que, mano, o Romero já deu. Ele mata quase todas as jogadas de ataque. Já esteve em alguns bons momentos no ano passado, mas não dá. Não, atualmente também acho, Sombra. Eu critiquei o Romero uma oportunidade ano passado, quando ele estava tecnicamente abaixo. E esse ano, novamente, eu vou falar a mesma coisa. Quando você pega um adversário, por exemplo, um Palmeiras, que vai te exigir muito das laterais, e você não pode deixar os laterais sobrecarregados, nem do lado direito, nem do lado esquerdo, com o Capixaba, ou com o Sid Clay, ou com o próprio Fagner, ou agora no jogo Fagner vai ser o Mantuan, o negócio é o seguinte, cara, você tem que ter aí um respaldo. E o Romero, ele consegue fazer isso. O Romero é um cara versátil, ele joga pela direita, pela esquerda. O Sid Clay, que é um cara que ataca muito, o Fagner também, ele consegue fazer essa recomposição na parte defensiva. Mas quando você pega um Bragantino, com todo o respeito ao Bragantino aí também, que ganhou bem do Corinthians, mereceu a vitória, mas não dá pra você jogar, por exemplo, com um cara aí que só joga na parte tática. Você precisa de um cara técnico também. Eu acho que aí poderia caber um Matheus Vital, poderia caber o próprio Pedrinho. Eles não vão fazer a função tática que o Romero faz, de correr atrás do lateral ou correr atrás do ponta para ajudar o lateral do próprio time. Mas é um cara que vai te entregar muito mais na parte ofensiva. Aliás, eu não sei se ainda pode falar que jogador A, B ou C ou D jogou mal ou é ruim, mas o Romero, olha, em Paraguai, em inglês, em espanhol, você jogou mal pra caramba, velho. Jogou mal demais. É difícil entender como você ainda é titular do Corinthians, sendo que principalmente o Matheus Vital pode entrar nesse time titular, e aí se ele entrar como titular, ele colabora mais no momento defensivo, aí seria importante pro Corinthians ter um atacante, não um marcante, um atacante, marcante, que machuque o adversário, como o caso do Pedrinho. Então você reforça no meio campo com o Matheus Vital, que vai colaborar mais defensivamente, e coloca um atacante que ataca. Parece simples, parece óbvio. Mas óbvio. Não sei se pode falar que o jogador jogou mal porque ele é estrangeiro, brasileiro, aí já não sei. Não, ele jogou mal porque ele é grosso mesmo. Jogou mal em qualquer língua. É claro que pode falar. O Romero, ele tá sujeito a críticas como qualquer outro jogador. Não parece, viu? O Máscara Verde, assim. Ele escreve aqui, por favor, me responde, quem come carniça é urubu ou é porco? Urubu. Abraço ao Marcão Canela de Sabiá. Vá pro inferno, Máscara Sabirila, né? Sombra, acho que seria até interessante, né? Porque nós estamos falando a respeito dessa situação, mas a gente não colocou ainda o áudio aí, o zap zap do cara lá. Seria legal, pra quem não conseguiu ouvir ainda, o pessoal que tá flutuando, tá boiando aí na ideia, a gente colocar também aí esse áudio aí, porque além de engraçado, o cara foi verdadeiro, mano. E eu acho que é legal o ouvinte também ter conhecimento desse áudio que vazou. Eu concordo, você tem um áudio aí ou não? Vou buscar aqui, aqui no Whats. Esse Anderson Salles é aquele zagueiro que bate falta também, não é esse? O Anderson Salles? O Anderson Salles? Nem lembro. Eu acho que acho que ele bate falta esse cara aí. Olha também. Aqui o áudio, peraí. Vamos lá, aqui o áudio. Vamos lá. Peraí, eu estou com o meu áudio minimizado. Janissa. Os caras com medo de me dar. O campeonato foi bom, mano. Nós ficamos só na fase de grupo, né? No geral, assim, na pontuação. Nós ficamos só atrás do Palmeiras e do Corinthians, mano. O Palmeiras foi o melhor. O Corinthians depois a gente. Ficamos na frente do Santos e São Paulo ainda. Aí que você falou aí, deu um azar de pegar o Palmeiras, hein? Agora no mata-mata. Você vai pegar um São Paulo da vida aí, meu filho. Aí já era, igual pra igual, que aquelas carniças. Aí do Palmeiras, cara, é muito qualificado, velho. É muito. Aí, tipo assim, aí saiu. Acho que. Saiu o Borja, entrou o Keno. Rápido pra caramba. Aí depois saiu o Lucas Lima. Entrou aquele outro gringo lá, mano. Esqueci o nome daquela carniça. Veio. O time é bom pra caramba. Bom, legal que ele vai falar do São Paulo até ele espreguiça. Ele dá aquela. Ele dá uma espreguiçada e deu uma bocejada. Tá com sono, tá com sono. Tá com sono, pô. Pra falar do São Paulo tem que estar com sono. Ale, você que é boleiro, na gíria do futebol, o que é carniça? É inhaca, né? É tiriça. É o cara mais. Comeiro. Mais devagar, assim. Mais devagar. Preguiçoso mesmo, né? Diego Souza, então, é a carniça, então. Ah, mas ele se refere ao time e esse é o significado mesmo. Quer dizer, não é, ele não tá, nossa, ofendendo. Não, ele nem tá falando da instituição, do clube, da instituição, falou dos jogadores, tá certo. Os caras atuais. Não, e outra, tanto que ele teve uma hora que ele falou do. É modo dele falar, tanto que ele falou do Guerra, aquele gringo que entrou, nem lembro do nome daquela carniça. Não é que ele acha. Gíria dele também. Gíria do cara falando, tá mesmo? Não dá pra. E você acha que os caras lá dentro estão incomodados com isso? Eu acho que não. Cagaram. Bom, esse é o Estádio 97, deixa eu ver aqui se tem mais mensagem, não falta. O Eduardo da Silva Dantas diz o técnico do Bragantino, Marcelo Veiga, é a cara do Mota. É verdade, eu tava fazendo um bico ontem. Deve ser da mesma aldeia. Eu tava fazendo um bico ontem. É da tribo do Aquidauanos. Da o quê? É da tribo que pega no... Deixa eu ver quem mais aqui, o Hugo Paes. Durante o jogo do Tricolor, eu ficava tentando ver na transmissão se não era o Dorival que estava no banco. Cheguei à conclusão de que o Dorival estava nas tribunas, passando orientações. Chamar o elenco do São Paulo de carniça é ofender o cadáver. Nossa! O Lucas Rodrigues, esse seu Bento, é um vendido. Galinhas perderam para o Santo André em uma sexta. Não teve esse placar. Vendido não fez o placar. Verdade. Agora o Tricolor perdeu no sábado e ele fez. Até nas manchetes as galinhas são beneficiadas. Isso, eu concordo. Agora eu concordo. Vez que acontece. Mas, ó, Bambi. Seu Bento... Ele pode ter beneficiado, então. Até com o Bento. Mas, ó, hoje ele foi muito bem nesse placar aqui. O placar do Estádio 97 informa no Pacaembu, que um dia, né, já foi a casa do Corinthians. Hoje em dia é a casa do Bragantino. Bragantino 1-2-3. Que goleada, muchacho. Corinthians 2. Isso me lembra uma canção minha do interior, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava mais um gol do Bragantino. Como é a música? Ah, é demais, né? É boa. É muito aquela parte da música lá que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava mais um gol do Bragantino. Olha o mano cantando. Até o mano cantando, é demais, cara. Olha o mano abóbora hoje. Hoje está o mano abóbora. Quero ver sexta-feira o que vocês vão falar. Campada de prédio. Ai, menina. Classificado. Quero ver sexta-feira. Mas olha, a gente estava falando agora há pouco de evento, né? Sim. A gente estava no navio do Energia na Veia e tal. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Conta pra nós. Como é gostoso e que ansiedade agora pelo resort do estádio. Olha aí, você que acompanha online, você tem imagens aí do Vale Suíço, onde faremos aí a nova temporada do resort do estádio 97. A resenha vai ser boa, né, RG? Porra, mas você não tem a dúvida. É? Como é que é lá o negócio? Tudo de graça pra nós? Tem o período que é a bebida. Petiscos. Só enquanto a gente estiver acordado, petiscos. Né? Nossa, das 10 da manhã até as 11 da noite, você não paga nada mais pelo consumo de água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Já está incluído no preço. Então vem aí mais uma edição do Resort do Estádio 97. Faça hoje mesmo a sua reserva. Pelas minhas contas, a gente já deve estar com 40% do resort reservado. Reservado, então ligue hoje, liga agora. São 7h17, tem um plantão lá da Lotus Travel aguardando sua ligação. Sim. Tá? E eu tenho um presente hoje. Opa! Eu tenho um presente hoje. O primeiro que fechar até as 8 horas da noite vai ganhar uma camisa oficial do seu time. Opa! Então mesmo? Ligue lá, 28964665. Repito. 28964665. Você pode ligar agora e fazer a sua reserva. E ó, a gente vai ter lá tantas atrações, cara. Mas são tantas atrações. Tantas atrações. Você que já tá, você que já conhece, e pra você que não conhece, a gente vai ter os jogos de cassino da Cassineira. Boa. Que vai ter a apresentação ao vivo do Estádio 97. O programa da sexta-feira, do dia 18 de maio, será feito de lá, direto do Vale Suíço, né? Boa de bola. A gente vai ter o torneio de futebol de campo, o bingo do Estádio 97. O salão com as estações de videogame para você jogar futebol, boa, futebol boa, de botão, boa, torneio de beach vôlei para as meninas, clínica de futevôlei com o professor da Replay Sports para homens e mulheres, boa, tá? Show. Jogo exibição com o Alê, né? Então ligue agora e faça a sua reserva. 28964665 ou mande um WhatsApp para Lotus Travel no 96-329-7659. O WhatsApp para informações é o 96-329-7659. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. E crianças até 12 anos num apartamento com 2 adultos não pagam. Além do mais, eu recomendo para você que está interessado em fazer sua reserva de chalé. Acelere. Tem que acelere, correr, né? Porque a quantidade de chalés ela é menor do que as demais acomodações. Pô, uma hora de São Paulo, demais. E a procura, cara, é grande, tá? Então a procura é grande. E no chalé cabe para 5 pessoas, né, cara? Tem uns que tem lareira, não tem, Sombra? Sim, é. Cara, é top, cara. Você que acompanha online, demais. Você tem as imagens do Vale Suíço, elas demais. São sensacionais, tá bom? Acompanha aí que tá bacana demais. 28964665 de 18 a 20 de maio no Vale Suíço Resort. Tá? Boa! Boa. Isso aí. Sombrinha. Digue! Eu tenho recebido muitas mensagens. Vai. Porque vazou uma informação e aí fica aquele diz que não diz, que aquele mal entendido, sabe, R? Se vai ter aquele o Homem Bala. Homem bala? É, aquele que você põe dentro de um canhão e arremessa. Aí, sim, ó. Mas como vai assim, vai fazer isso lá vai no Vale Suíço? O Mota foi tá o vendo? Escolhido para fazer a função de homem bala, mas aviso, tá. Não tem nenhum mal entendido. Ele vai fazer só 50 vezes por dia. Ah. É, mas o bom do Mota é que ele vai ser 2 em 1. Ele vai ser o homem bala, que é atirado. Sim. E vai ser a bucha de canhão também. Pode limpar o canhão. É, a gente pode pegar só a banha. Não falei nada. Não, banha. Banha. É. Ô, Ale, você perdeu na sexta-feira, eu dei uma ideia. Não tem aquele toboágua, aquele escorregador no Vale Suíço? Sim. A gente deu a ideia de colocar o Mota em pé lá embaixo, a gente descer de carrinho pra derrubar o Mota. Ah. Só que depois do que aconteceu esse final de semana aqui com o Rildo, com o João Paulo, você viu? É. Demais, agressão, cara. Aquilo ali, Ale. Ó, e agora sim, ó, a gente falou rapidinho. O Mota no tem começo... que ser as duas pernas. A gente falou rapidinho no começo do programa, cara, que o Rildo cometeu essa entrada só criminosa. Um minuto, eu sei que você vai falar do Rildo. Queria agradecer o apoio da Futiliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futiliga.com.br. Futiliga, 15 anos conectando o futebol. Continuando com o Rildo, por favor. Não, então, Sombra, referente, a gente até estava comentando no começo do programa que o Rildo entrou muito forte lá, quebrou a perna do João Paulo. Agora, o que o juiz também foi brincadeira. Frouxo. Pelo amor de Deus. Deu só amarelo. Deu amarelo pro cara, hein, mano? É complicado, né, Vieira? Ainda mais o Rildo, que é um cara que já tomou umas pancadas, aí já ficou muito tempo parado também por causa de porrada. O cara agiu daquela maneira. É difícil a gente falar que foi de propósito, que foi por querer, porque eu acho que também não foi. Não, mas também o cara, acho quando que ele... não. Mas foi imprudente, mas o cara, quando né, vai, mano? Quando o cara vai daquele jeito, Vieira, pra cima de você alguém... Você jogou bola, né? Você tá falando assim. Proporcionalmente falando, é claro, nem cabe a proporção, mas eu acho que pode ser usado como exemplo. É igual o cara que sai de um boteco com o caneco cheio, pega o carro. Ele não quer matar ninguém, mas quando ele assume esse risco de pegar o carro e dirigir até a casa dele, ele tá correndo aí, talvez, um grande perigo. Não só ele, mas colocando as outras pessoas que estão ao redor dele também. No caso do Rildo é a mesma coisa. Ele pode não ter tido a intenção, mas a atitude dele, da forma como ele entra na jogada, porra, tá na cara que pode machucar. A chance então, de quebrar que a perna ficar é muito grande, igual. Então o cara não pode fazer aquilo. Olha, e o Rildo também saiu machucado, né, Sombra, nesse jogo. Ele teve uma luxação no ombro. Ah, sem querer ser advogado do Rildo, hein? Sem querer ser advogado do Rildo, mas não vou dizer que todo jogo tem um lance desse, mas são muitos jogos que existem lances desses, em que o jogador é só advertido com amarelo, aí vem aquela coisa, ah, mas é Libertadores. É. Ah, mas o futebol está pegado. Raiz. Vem muito, a gente às vezes acompanha muito isso. Então aí eu vou remeter aquele assunto do Jailson lá, expulsou porque saiu sangue? Lembra? Como expulsou? Expulsou só porque saiu sangue? O juiz viu machucado depois. Né? Ah, saiu sangue, então expulsa. É. Ah, quebrou, expulsa. É assim, então acho que existe uma certa incompatibilidade de ideias aí. Uma hora o cara é expulso porque saiu sangue, mas a jogada, de repente, não é a intenção do Jailson tirar sangue de ninguém. Não. Mas, ô Sombra, a atitude do árbitro aí de dar cartão amarelo pro Rildo é porque ele não viu. Certeza que ele não viu. Ele não viu que pegou. O que aconteceu. Mas quando você chega próximo do lance e você vê a perna do cara aparecendo um S, aí você tem a nítida impressão que claro, pegou. Lógico, aí você fala, expulsa. Opa, não vi o lance, mas a partir do momento que eu tô vendo uma fratura praticamente exposta na perna do cara, mano, é porque eu pegou. Mas então, eu sei, mas é que tem muitas vezes que pega do mesmo jeito e não quebra. Então, mas é que tá sombra. E aí, vamos falar assim, não, o jogo tá pegado mesmo. Não, mas ô Sombra, essa situação aí, quando pega e não quebra e o árbitro não vê, infelizmente é uma situação que passa batido. Agora, a partir do momento que existe ali um hematoma ou então existe ali uma fratura que você tá detectando, você viu, fala, pô, é um lance que você fala, desculpa, é um flagrante. Você não pode ter visto ali na hora, no momento que aconteceu, mas alguns segundos depois você vê o cara no chão com a perna daquele jeito. Eu não vi o lance. Eu tava a bordo do navio, eu não vi o lance. Por favor, Marcão, dá pra encenar isso com o Mota? O Marcão fazendo o papel de Rildo e o Mota fazendo o papel de Marcão. Eu ia falar com essa perninha eu fina aí, porque é capaz do Marcão se quebrar. Ele vai ter que pedir. Marcão, eu não posso mais colocar nessas distâncias. Sabirila. Tá louco, olha lá. Sabirila. A primeira vez que a gente tentou colocar o Marcão numa situação dessas aí, quebrou o braço. Mas vem pelo lado do meu deficiente. Vem pelo lado bom aí, o João Paulo não vai mais pagar IPVA agora, né? Aí, Sombra, a jogada tá atrás de você aí na televisão, ó. Dá uma olhada. A gente tá vendo o lance agora. Há uma televisão atrás, há televisões também do lado. Esse estúdio tá fantástico, viu, Marcos? Demais. Uma coisa muito bonita, uma coisa muito bacana, high-tech total. Essa máquina parece que tá carregando morto. Essa maca é de morto. Foi o Zé do Caixão que desenhou essa Foi na Copa do Mundo, né? E o Valentim tava inconformado tanto na beira do gramado, depois na coletiva também, né, RG? Ele descascou, né? Eu acho que o Rildo foi muito pesado e quando você vai com o pé armado assim, você sabe Cachola, que... Cachola, né? Você sabe que você pode ocasionar uma desgraça. O Fagner também é maldoso. RG. Agora que você viu. Esse pega pesado. O RG, toma cuidado. Fala, mano. Se você acha que o Rildo foi pesado, é que você não viu o Diego Souza ainda. Você sabe que onde tem souvenir sempre tem muito mais qualidade, não é? Mas não é só em parede, não. Na hora de pintar pisos, você também pode contar com a Souvenir. E já tá na hora de você conhecer o melhor souvenir piso de todos os tempos. Souvenir piso é perfeito para garagem, estacionamento, escada, rampa, quintal, calçada, áreas de lazer e até quadras poliesportivas. Você vai ver que Souvenir Piso é outra coisa. Além da qualidade que você já conhece, Souvenir Piso rende até 380 metros quadrados e tem a tecnologia de alta durabilidade da Souvenir. E ainda tem altíssima resistência comprovada. Todo piso fica melhor com Souvenir Piso. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz. Lembrando que hoje, ainda ao final do programa, teremos mais uma cantada do Marcão, viu? Boa! Uma cantada do Marcão. Estádio 97 da Energia 97 também no oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Vamos pro telefone, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes sem na sequência. Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto de gasolina. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Boa. Toca, Manco! O navio é sem parar, né, Ale? Nossa! No navio não tem parar. Não tem, né? Não tem como. É sem parar, velho. Alô, quem fala? Alô, é Samuel de Barros Guimarães. Samuel de Barros Guimarães, quantos anos? 30. E o bairro? Sou do ABC, Diadema. É de Diadema. Vai lá no Balada Boa, 26 de maio, lá na estância do meu amigo Eloy. Boa. Ali perto. É isso aí. Velho, Samuel, 30 anos, lá de Diadema. Ah, esse não pode pegar chuva, né, Sombra? Por quê? Senão o barro vira lama, velho. Ai, ai, ai, ai, ai. Muito bom. Sabe o que é isso aqui, né? Controlezinho da TV. É igual você mostrar esse piano mesmo, porque senão você... Gostou, Ale? Senão você é muito, já sabe. É muito. É muito? Muito, quê? Muito pouco, você merece 10. Mas não troca o canal, não. Ô Samuel, e o time? Eu sou São Paulino. Todos os São Paulinos que vêm ligando ao programa, eles fazem assim, São Paulino. É com pesar que eu informo. Mas não abandona o time, né, Samuel? De modo algum. Que porrada no sombra agora. Eu tava ouvindo o programa desde o início. Eu discordo aí um pouquinho do Sombra. O Sombra falou que o nosso time é péssimo, é horrível. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? O time realmente não é um primor, mas aí eu vou mais na linha do Marcão aí, do Mota, porque os caras são uma tiriça. Não tem vontade, não tem... Falta atitude, né, mano? Falta atitude, falta abril. É aquele espírito que São Paulino gosta, né? Aquele espírito de Libertadores, os caras dividindo bola. E você não vê isso nos caras. Independentemente de ter um velho de bengala lá, que nem Nenê, Diego Souza. Mesmo nos jogadores mais jovens, você não vê essa vontade de ganhar. O espírito vencedor, né? Os caras entram em campo, parece que tá tudo bem. Tanto faz, tanto fez. Ganhou, perdeu, empatou, tanto faz. Exatamente. O que importa é a moeda no bolso no final do mês. Ô Samuel. Oi. Eu até usei um lance que aconteceu no segundo tempo do jogo, não sei se você assistiu. O Nenê, ele chutou uma bola por cima no segundo tempo e meio que saiu dando aquele risinho irônico. Eu usei isso daí, cara, como exemplo, pra mostrar o que é o São Paulo hoje. Os caras não estão preocupados se tá perdendo. Os caras estão, tipo, chutei pra fora que se dane. Aquela cara de pouco caso, manja? Eu nem sei se foi esse o sentido da risadinha dele. Intencional. O Nenê é um cara que, meu, parece que ele quer resolver pra ele se inflar. Parece que o cara gosta de confete, sabe? Eu não vejo ele como um cara já de 36 anos. Ele tem qualidade técnica, não aguenta o pique de um jogo de 90 minutos, mas tem qualidade técnica. Um cara que, meu, ainda tem uma vaidade tipo de jogador jovem, assim, quer resolver o jogo para depois sair falando, o Nenê resolveu o jogo. Então, eu acho que a gente tá penando bastante aí com jogadores que tremem nos jogos decisivos, né? Eu tenho 30 anos, o São Paulo mais vencedor que eu acompanho é o São Paulo de 2005 para cá. E você via, né, véspera de clássico contra a Galinhada, o Souza provocando Galinhada, o Vampeta. Adoro fazer galinhada. O Souza provocando o Vampeta, e o Amoroso provocando. Chegava na hora do clássico, na hora do jogo, os caras jogavam demais, velho. Sim. Mas então, aí você está falando de jogadores que jogam demais. Jogaram demais. Essa é a questão. É jogadores que podiam fazer um desafio. Eles tinham a plenitude técnica. Né? Como bancar. Tem como bancar, né? Como faz uma boa galinhada, o chefe? Nós estamos marcando aqui. Não, tô falando sério. Vamos fazer uma galinhada, velho. Como se fosse uma, guardadas as devidas proporções, uma paelha sem frutos do mar, né? Arroz, legumes e frango, galinha. Então você refoga bem os legumes, coloca primeiro frita bem a galinha. Com osso, tem que ser osso. Você pegou muita galinha com osso, Ale Oliveira? Eu já tive a oportunidade, né? De passar por algumas experiências nesse sentido. Mas era mais carne mesmo e menos osso. E gordura também tinha bastante. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pior a galinha caipira. Eu vou te falar, eu conversei bastante com a dona Encrenca esse fim de semana. Mas como esse Ale Oliveira, ele era malandrinho, cara. Ele era. Ai, malandro. Como ele era malandrinho, viu? Ah, é? Já tive meus momentos, né? Que passava o rodo nas atléticas todas. Trabalhava na limpeza? E aí, Ale? Entendi. Professor não pode pegar a aluna, não, cara. Não, mas é o principal momento. Que ele paquerava todas. Nossa. Era o principal momento do professoril, né? Que era justamente... Professorinho. Olha, uma curiosidade. É a única coisa que valia a pena. Às vezes chega aquela aluna precisando de nota. Fala, professor, eu preciso de nota. O que, que o senhor precisa? Ele era treinador de futebol. Era treinador. Professora, como eles me chamavam carinhosamente. Que seja. Tipo, ô professor, eu quero uma vaga no time. Quero jogar. Vai jogar, querido. Você fala assim, em algum momento no navio, você conseguiu colocar a dona Encrenca no elevador e você usar a escada? Não. Você tá muito preso, Ale. Dá aquela voltinha não, sozinho. Os dois estavam querendo aquela fantasia que fizeram do Big Brother, a fantasia do monstro, que um fica colado no outro. Fica colado. Ela marca em cima, né? Ué, ela difícil. Não deixou você pegar a escada? Ela botou a âncora no meu tornozelo. Ô, Samuel. Oi. Amanhã, cara, São Paulo e São Caetano, 9 horas da noite no Morumbi. Você acha que é possível São Paulo reverter aí e passar pra próxima fase? Eu acho que é possível, mas o meu receio é passar e depois passar vergonha. Essa é a grande realidade. Outro covarde, olha lá. Isso é o pensamento do covarde. Não, não, não, não é covarde. Tá com medo porque veio. Para, velho. Esse pensamento é ruim. Tá com medo porque veio. Ah, realismo, então não sai de futebol. O Sombra aí da mesa, ele é a voz da razão de São Paulino. Ué, você tava falando que não concorda com ele, agora voltou atrás. Ele não concorda num ponto, não significa que não possa concordar em outras aspectos. 99% das vezes eu concordo. Nossa, eu não sei se o Mota atingiu esse índice. Eu acho que uma mescla da opinião do Sombra com a opinião do Marcão, do Mota, a gente tem realmente o sentimento do São Paulino hoje em dia. Eu sou realista. Minha vontade é sempre que São Paulo ganhe, que São Paulo ganhe títulos, etc. Mas, sendo realista, passando de São Caetano, que é possível, eu acho até que passa. Nossa, se pegar, por exemplo, aí um Palmeiras na Semi, é passar vergonha, cara. Sinceramente. Não passar vergonha não, é competir, velho. O time existe pra isso, pra competir. Agora, se a partir do momento que você não quer mais competir, então deixa de ser futebol. Boa, Mota. Não tá morto quem peleia. Desculpa, isso aí é vergonhoso. Porque a partir do momento que você não quer mais perder, não quer mais competir, sai do futebol, fecha. Mas isso não cabe ao torcedor, isso cabe ao clube. O torcedor não pode pensar assim, desculpa. Largou o joguinho, agora é certo. Vou fazer uma pergunta pro Samuel aí. Com certeza, se tivessem São Paulinos... Não quer perder nunca, velho. Você não ia ver técnica, não ia ver organização, mas ia ver vontade. Samuel. São Paulo hoje, a única coisa que você não enxerga é vontade. Então, a técnica tá ruim, a tática tá ruim, não tem vontade... Aí, mas vontade pode parecer de um jogo pra outro, tem que tentar, cara. Mas não pode ficar pensando assim, eu né? Não vamos passar pelo São Caetano porque a gente pegar o Palmeiras. O Palmeiras é o melhor time do campeonato, ponto. Uhum. Agora, o São Paulo ganhamos tá numa desses coitados aí. Eu sei, mano, mas ele é legal. Elenco, é tudo melhor. Os caras estão numa tiriça. A esperança que eu vejo pro São Paulo é mudar drasticamente aí a escalação. Ligeiro, na minha opinião, tá pedindo passagem. Esse Hércules, eu não aguento mais ver esse cara jogando. É embaçado, irmão. É rápido esse moleque. É, Hudson. Quem você não aguenta? O Ligeiro. Quando ele veio ano passado, eu já falei, eu participo de um grupo de São Paulinos aqui, eu já falei, meu, esse cara é máscara, velho. Esse cara é mascarado. Que isso? O cara fala, eu queria ter 11 Petros em campo. Tá bom, então vocês vão ver. Mas, gente, peraí. O cara é uma carniça. Pessoal. Assim, a gente pode estar vivendo, o Petros pode estar vivendo um mau momento. Mas eu acho que se por um lado a direção do São Paulo muitas vezes não colabora com o planejamento do elenco, eu também acho que o torcedor, no desespero de tentar achar soluções, crucifica mundo, qualquer jogador. É. Uma coisa é a gente chegar e pensar, essa é na minha opinião, tá? E talvez seja aquele 1% que a gente não costuma concordar muito, né, Samuel? Uhum. O Petros, né? Ele pode estar vivendo um mau momento. Mas chegar e, por causa desse mau momento, que às vezes é técnico e físico, chegar e falar assim, mas o cara é uma tiriça. Não é o caso do Pedro. Não é o caso. Diferente. Não. Por exemplo, é diferente. A gente vai começar a colocar na... Sabe aquela... Eu tenho uma cesta. É tudo cesta. No mesmo balaio. Sabe aquele balaio? Eu tenho um balaio aqui que é escrito Wesley. Igual o Morgan. Eu não posso jamais colocar o Petros no balaio do Wesley. Senão o torcedor, naquela coisa de querer atirar pra todo lado, acaba cometendo certas injustiças. Uma coisa é, de repente um banco lhe pode cair bem, até como uma forma de descansar e etc e tal. Sim, ok. Uh-huh. Mas eu não posso rotular o cara na mesma, não posso colocar no mesmo balaio do Wesley. Sim. E o Petros hoje ele é capitão do São Paulo. Ale Oliveira. O cara, quando ele é capitão do time, ele pega um banco de reserva aí. Pra ele, como capitão do time, e o time em si, sente muito ou não? Eu acho que ele... Assim, eu só acredito em liderança efetiva quando o cara tá jogando e dando exemplo. Não precisa ser nem exemplo técnico, seria o ideal. Mas exemplo de vontade, de determinação, de entrega, de doação. Aí eu acho que esse cara pode ser um exemplo mesmo pra rapaziada. Se o cara tá no banco, acho que ele perde um pouco a moral. Tipo assim, ele vai chegar pros caras na pré-eleição e falar assim, ó, rapaziada, vamos lá. Pô, vamos dar tudo hoje. Cara, vamos não. O cara vai olhar pra cara dele e vai falar... É, fala assim, pô, se você não faz a tua parte, que você quer dar dura na gente aqui, então acho que perde um pouco o sentido. Bastado. Você falou do Lisiero aí, ô Samuel. Eu acho que na frente do Lisiero ainda, acho que a gente tinha que tentar dar uma insistida com o Hudson, cara. É, então, mas ó, a parte, minha opinião a respeito do Pérez, é, se dão no gol, Jean tem potencial, mas não tá dando. Militão, Arboleda, Rodrigo Caio, é, Júnior Tavares, enquanto o Reinaldo não voltar. Ele já volta pra esse jogo. Oi? Ele já volta, já vai estar à disposição pra esse jogo. Então, Reinaldo. Colocaria Hudson de primeiro volante. Se eu não me engano, no Cruzeiro ele jogou de primeiro volante e ele sobressaiu no ano passado. É, Lisiero, mais jogando de segundo. Mais de segundo, hein? E chegando na frente, às vezes... É. Mas é mais fácil pro Hudson jogar naquele time do Cruzeiro também. Sim. É. Porque o time era muito melhor na armação. Gente, o Hudson também não é nenhum milagre, hein? Não, mas é aquele cara que é mais marcador, mas, ó, né? Também, tecnicamente, é sofrível, São Paulo, hein? Quando o São Paulo contratou o Hudson, o São Paulo já havia contratado o Hudson porque ele tinha sido líder de desarmes pelo Campeonato Paulista que ele fez pelo time anterior dele. Botafogo de Ribeirão Preto. Ah. Então, é o volante que destrói, né? Ele desarma e aí você vai ter que ter outros jogadores ao redor pra pegar a bola. Enfim, Hudson, Lisiero, Shailon, Marcos Guilherme, Valdívia e Brenner. Pronto. Tá bom. Samuel, um abraço pra você, obrigado pela audiência, desculpa pelo Mota, tá bom? Imagina, faz um merchan aí, Sombra. Faça. Vamos, todo dia de clássico no McDonald's. Opa, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta, parabéns. E bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Parabéns. Matou a pau, ganhou aí o kit das baterias, das lojas bateria zero quilômetro. Perfeito, maravilha, obrigado, hein, um abraço. Valeu, valeu, obrigado. Samuel. É isso aí. Vamos lá, mais um ouvinte. No momento sem parar, nossa, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida no seu tempo. Toca Manco! A Manco! A Manco! Alô, quem é? Boa noite. Oba! Boa noite, quem fala? É Andréia. Andréia do quê? Andréia Nellison, Sombrinha. Andréia? Nellison. Nellison. Sueca. É parmeirense, né? Andréia Nellison? Graças a Deus. Graças. Chega de chororô, posso soltar o nome da palestra. Calma, Andréia Nellison. Sou letra. Quantos Nellison. Anos você tem, Nellison? Dá uma pergunta mais fácil, não? Ah, dá uma dica. Mais de 20, menos de 30, só pra... 41. 41, ah, não, boa. Ainda. Boa pista. Idade do... É. Qual o seu bairro, Nellison? Eu sou vizinha do RG, sou do Sumaré. Pensei que morava na Araçá. Então cuidado com a sua janela aberta aí. Cuidado. Cristiana com blackout. Porque, pra quem não sabe, RG primeiro, antes de mais nada, Andréia Nellison, 41 anos. É Nellison que eu vou, velho. Foi boa. Olha a Catarina aqui. Não, nem gostou. Nota 9.9. Oh. 9.9. Agora você trabalhou melhor do que o cozinheiro do Péricles. Pra quem não sabe, o RG tem uma luneta, ele mora no bairro da Vila Madalena. Luneta. Não preciso dizer qual é a rua, ele tem uma luneta, ele fica na sacada. Ô, meu, você é louco? Ele é louco, ele é louco. Os papos particulares, você vai... Você já contou isso no ar, seu doente? Me esquece. Não, e sem contar o seguinte, ó. Luneta é sacanagem. O binóculo do RG deve custar uns 6 conto, velho. Só pra vocês terem uma ideia. Ele... Night é Vision, Hubble. Ó, Night Hubble. Vision. Ó, eu vou falar um negócio pra você, cara. É filhote do Hubble. O RG, o binóculo do RG, ele tá na Vila Madalena. Na Vila Madalena, ele vem até a Vila Mariana, velho. Não, você não sabe. O RG, quando tem leilão no planetário, Sombra, ele vai lá pra arrematar produtos, mano. Ele pega telescópio, ele pega... Cara, outro impressionante. Dia, e aí, RG, o que, que você flagrou? Falou assim, meu, uma mulher já tinha... Eu vi que tava com DST. Nossa senhora. Olha o binóculo que pega tudo, RG. Marca RG, uma curiosidade, RG. Cenas de sexo, possivelmente, você deve ter presenciado inúmeras, porque esse é o seu objetivo ali. Você quer caçar um peitinho, esse alguma coisa. Esse é o seu objetivo. É o foco. Quase não tem na Vila RG, homicídios, assassinatos, latrocínios, você já presenciou também ou não? Não, isso não, mas bastante maluco falando sozinho, viu, mano? Mas se você presenciasse com a sua luneta mágica, um assassinato, o que você faria? Naquilo, ah, não, ô Sombra. Naquilo que eu pudesse ajudar para esclarecer, eu ajudaria. Ah, mas depende. Tem que procurar coisa boa. Tem que procurar coisa ruim, não. Verdade, ruim, verdade. Ver, aí, você procurar. Me vem com esse papo de Palmeiras. Tá é, você, a pergunta que não quer calar é: você tem Instagram ou não? Eu tenho Instagram, é Deia Nelson. Como? Deia Nelson. Deia Nelis, assassino. Nossa, tá falando agora o Vieira como se o Vieira fosse o grande garanhão aqui. Não, eu só tô fazendo a pergunta que o Bar me pediu. É. Me chama, o Bar não me conhece. Já me chama de luneta. Já foi estranho no ninho, já fui na torcida. Me chama de luneta que hoje eu te faço ver estrelas. Gostou? Gostou? Chamou de Alexandre. Você é comentarista esportivo. Cuidado, Alexandre. Seu navio não tá mais bom. Mas, ideia, Nelly, sim. Nós temos 25% do Alê pra você. Todo meu? Sim. 25% dele é alviverde pra você. Se pagar um drink, pode virar 50, 75. Só uma pergunta. Só pergunta, maldoso do jeito que você é, você não trancou o Dodô lá no navio, não, né? Não, não. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho do Dodô. Ah, desceu com ele? Desceu com ele. Se bem que eu fiquei um pouco magoado também, porque por não foi ele que tocou a bela canção Popetianos Poperô. Ah, não? Foi um outro DJ. A mãozinha de Playmobil tava sensacional. Você não tem nem ideia do nome, né? Você viu, né? Mãozinha de Playmobil. Alegria líquida. Me identifico. O Dorão, fiquei sabendo, ele não saiu do navio, ele continua tocando lá. Ah, não. Ficou. Já tá esperando pro próximo. Acho que agora vem um navio temático da terceira idade lá. E ele tá lá tocando. Dá uma sequência de Rei Conif. Na Reconis é legal, pô, fala sério. Pra aquelas não, pessoas sei. Que estão assim na terceira e quarta idade é da hora. Não, aquele baile da brilhantina. Maestro, né? Maravilhoso, Reconis. Reconis é música de supermercado, né? Quando o Ale gosta. Com aquele carrinho. O Ale gosta mesmo é do cabelo do Reconis. Era o sonho do. O sonho do Ale ter o cabelo. Gosta de qualquer cabelo, né, Vieira? Vamos combinar, isso é verdade. É, pra quem não tem, não é mesmo? Não, é real. Tratando de cabelo, né? Pra quem tá se afogando. Fila de doação, né, pra quem tá se afogando, jacaré é tronco. Mas 41 anos, minha querida. Você está no seu melhor momento. Meu marido fala isso todo dia. É verdade. Não caiu bem essa história de você falar de marido na conversa. Agora você estragou todo. Vamos falar do Palmeiras. Você estava falando para aumentar a vibe, está baixando. Pô. É, quebrou o cu. Uma experiência com ainda aquele fogo da juventude, né? Já sabe fazer um omelete, hein? Já, sem ovos. Então. Sem ovos. Precisa de ovo para fazer omelete, né? Ai, olha. Mas olha, sem vamos... Ovo, não tem omelete. Vamos juntar aos ovos o bacon. Ale Oliveira, por favor, porco. Porquinho, bacon. Tá. Você viu que vamos agora. Palmeiras. Você viu que agora o nosso querido Borja não vai poder jogar contra o Novo Horizontino no jogo de volta. E aí o William deve entrar para fazer a posição de centroavante. A gente tá bem com o Bigode. Tá bem, né? Agora, Bigode é sensacional. Agora, pra jogar pelo lado do campo no lugar do Bigode, você escalaria quem? Tem aí, pode ser que o Scarpa consiga a liberação, tem o Guerra, tem o Keno. Você vai... eu vou de Keno. Vai, né? Keno com Bigode combina direitinho, funciona, tá indo bem, não tem por que mexer tanto assim. Eu acho que essa vaga aí do Keno, infelizmente, como você falou, é do Borja, porque ele joga o William pro outro lado, né? Mas... O Borja não jogando. Vamos de Keno e Bigode. É uma bela dupla, né? E você Vai bem, né? O Bigode vai sempre bem, né, Ale? Ah, nas costas, um bigodinho, uma coisa assim, mas... Eu gosto. Nuca. Eu gosto. Bigode, barbinha. Na nuca, um bigodinho. Um cava, né? Um cava de respeito. Ô, Ale, um bigodinho, né? Ou Fidel Castro? Cara, eu gosto mais de um bigodinho, uma coisa sutil, porque... O que acontece? Você pega, de repente, uma Cláudia Orrano. Ah, não. Ela precisa fazer um xixi pra dar uma pista. Ah, né? Não! Que desagradável. Dá uma pista. Ah, que nojo! Que nojo! Ai, você não falou isso. Ah, desculpa, vamos voltar pro Palmeiras, vai. Vai, pelo amor de Deus. Você não falou isso, velho. Dá uma pista é que você. Gente do céu. Quem que você prefere fazer uma final? Ele tá saindo de órbita, já você fala dos grandes, né? Porque eu ainda tô achando que o São Paulo passa, Motinho. Acho que você vai tem passar. Razão. Eu acho que contra o São Caetano... E acho que ela tá Caetano feliz com isso. Ué, pra ele tá preocupado ou não, né? Clássico, tá feliz, véio, de pegar as carniças, é isso? Você sabe que eu sou uma palmeirense de muito pé no chão, né? Sem me empolgar. O Palmeiras com time pequeno sofre mais. Tá vendo aí o ano passado contra a Ponte Preta o que aconteceu, né? Ah, mas o Mota bateu no chefinho, claro que erroneamente. Injustamente, claro. É, evidente. Mas ele tá, praticamente ele falou a mesma coisa do que o Sombra. Porque ele falou, quem você prefere pegar na final? Quer dizer, pelo São já Paulo sabe, já passou. Já passou, exatamente. Já vai embora, quer dizer, você realmente é um cagalhão. Na semifinal você cagou. Não, mas eu quero que o São Paulo faça competição, não saia medo. Ai, tô com medo. Ai, o torcedor. Mas não, o São Paulo não vai abandonar a competição. Eu sei, mas os torcedores do São Paulo sim, parece. Não. Quem? Fala o nome. Fala o nome agora. O chefe é um. Eu? Não. Vamos torcer. Não, não sou. Carro meu chefe. Ah, pensei quando que era o chefe, você chegou agora. Ele sempre foi meu chefe. Eu digo, ele sempre foi meu chefinho. Você me confunde. Ele sempre foi meu chefinho. Você é Fábio. Ele chegou agora. Em relação a isso. Sombra, mas desculpa, só pra deixar... Ah, não, para de puxar saco. Fala com a menina do Palmeiras. Hoje ele é mais meu chefinho do que seu, desculpa. Não, para, vai. Chegou agora. Sombra, cadê o Dodô? Deixaram ele preso lá, tadinho. Falei, o Dodô tá lá tocando uma sequência incrível de Rei Corone. Frank Sinatra. Hã? Ainda tá no Poupetins? Ele tá no Poupetins e ele tá com o maiô do Borat, né, Ale? E o pior é que... E o Domênico, quando ele entra no navio, Ale, ele pede pra colocar uma sonda, tanto pro que vai entrar, quanto pro que vai sair, pra ele não precisar abandonar a picape, mano. Horas por dia, cara. Não, ele curioso que são várias as atrações no navio, né? Sim. Então, são muitos DJs, são várias bandas que se apresentam. Dançarinas maravilhosas, né? O chefinho, ele fica bem, assim, fiscalizando. É o chefe que escolhe? Como é que é? A dedo. Triagem. Segundo chefe, palpada, a dedo. Né? Essa triagem é feita como, Ale? Ele vê a coreografia, por exemplo, tem algum passo errado. Performance, né? Exatamente. Tá. E aí o que acontece? Sombra. Tem que revezar ali no palco, que fica ali como atração. Sim. Pra não desagradar o Domênico, que realmente... O que os caras falam? Tira da tomada o negócio... Ele fica fazendo o negócio... Sem funcionar. Ninguém tá ouvindo, mas ele tá achando que tá lá. E já tá outro, roupa nova. Já tem outro desenho. Levando mesquita, tá lá na frente. Tipo, quando você dá o controle de videogame pra criança brincar do lado, filho, né? Desligado. Andréia Nellis, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Espera que tem merchan de tudo quanto é lado. Ah, opa! Diga! Primeiro eu queria dizer que o Dodô faz muita falta aí pra representar a coletividade palestrina. Sem dúvida. Eu agradeço os 25% do Alê. Obrigado. De coração, um beijo, mas faz falta o Dodô aí, porque tá cada dia mais equilibrado, cada dia mais calmo, mais sereno. Nossa, você parou de ouvir? Dodô! Faz falta. Hashtag faz falta, Dodô. Bateria 0 km, onde você encontra a bateria certa pro seu carro. Ganhou um kit das da rede de lojas Bateria 0 km. Parabéns. Marido agradece, né? Opa! Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Tem a do Buscapé? Tem. Goleada de ofertas é no Buscapé? Boa. Sim, que mais? Compare e compre. Compare e economize. Boa. Você ganhou aí uma caneca do Buscapé, tá bom? Linda essa caneca. Tá bom, Sombra. Um beijo pra Parabéns. Vocês. É muito bom, o programa é top demais. Valeu, Deia. Só 20 segundos. Da última vez que eu participei foi da tristeza da Chape e hoje a gente vê como o Brasil continua cada vez mais difícil, mas como vocês alegram a gente, como a gente fica valeu. Feliz de, no final obrigado. Do dia de trabalho curtir vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Deia. Beijo pra todo valeu. Mundo aí. Valeu, beijo. Beijão. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sua vida no seu tempo. Toca, Manco. Manco. Alô? Alô? Quem é? Narciso. Opa. Narciso? Narciso? Isso. Ô, Narciso, você tá no Viva Voz, Narciso? Não. Tá ruim. É ruim mesmo. Ah, Narciso do quê? Narciso Geraldo Torres Jr. Narciso Geraldo Torres Júnior, é isso? Isso. Quantos anos? 31. E o bairro? Cidade Líder. Cidade Líder. Então... Fala perto do bocal do telefone, Leste. Que às vezes você dá uma desfocada aí. Velho, 41 anos lá na Cidade Líder, velho. Ah, me lembra meu compadre lá em Santa Isabel, viu, Sombra? Ah. É um xarope, né? Ah. Aí o cara chegou pra ele, ficou encrenca lá no centro, aí discutindo os dois. Aí ele, isso acontece, né? É, aí ele chegou pro meu compadre e falou assim, você é um idiota, puta cara feio. Aí ele virou pro cara e falou assim, eu narciso assim, você quer que eu faça isso? Eu nasci assim. Jogadinho, nota 6. 6, tá caindo, hein? Deu nota 6. Mas não, passa de ano. Talvez... Peguei. Isso é um equívoco, né? Da nota 6 para o RG. Sei se assiste o que? Metade do programa? É o que o pessoal tem visto realmente até agora de começar o Fox Rádio. Aí cai muito. É o máximo que olha tá... o mano sorrindo de canto assim, ó. É, o sorrisinho. É um vendido. É um xarope. Olha o sorrisinho. Olha o sorrisinho do sorriso mano. Desumilde, é, caso, não, é nada. Perna, hein, mano. É nóis, mano. Tamo junto. Ali é parceiro. Tamo junto, não. Você mano, tá no canal e tá em outro. Abóbora. É, eu tô comendo uma abóbora aqui também e uma batata doce, olha lá. A batata doce, a abóbora acabou. Faz o programa comendo, parabéns. Ainda bem que não tem ninguém do lado do mano. Agora fiquei doce, doce, doce, doce. Agora fiquei doce, doce, doce, doce. Ó, tem batata doce, ó, e tem um hamburguinho de carne também. Mas você me ensinou. Proteína. Marcão. Mas o mano me deu um susto agora, hein. Por quê? Porque ele falou, pô, tô comendo uma abóbora, eu não vi nada, pensei que tava no colo. Ô, Marcão, que nota que você dá pra dieta do seu irmão, que tá um frango? Ah, eu trocaria esse hamburguinho por um do McDonald's. Ah, culpa é fácil. Eu também, mas com certeza. É fácil. Ô, Narciso. Um na hora que eu for pra lá. Ah, oi. Time. São Paulo. Boa. Nossa senhora. Chupa, seu mulher Zante. De malandro. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Ah, é. Narciso, você também pensa como Mota, que pelo Palmeiras o São Paulo não passa? Ah, eu acho que o Mota não tem parâmetro, né? Ah, não. Que isso? Narciso. Ô, Narciso, pensa comigo. Num eventual, eventual parâmetro confronto. Parâmetro ele tem, não tem cérebro. Num eventual confronto entre São Paulo e Palmeiras. Não, você vai ficar aí. Pronto, já ficou nervoso aqui. Cadê o mimimi que não pode fugir do campeonato? Fala mal! Volta! Volta! O cara não gosta de mim, velho. Volta! Ele gosta de você. Ele fala de torcedor que não quer passar pra próxima fase. Ele saiu da fase. Vai. A gente gosta, mas a gente gosta. Ele não falou isso. Mas a gente gosta. Ele não falou que... O Vá mais do que nunca gosta. Ele não falou que não gosta. Bota. O cara já chega com as pedras na mão, velho. Vou conversar com o quê? Com o cara? Bota. Olha pra mim. Lucas Maiás. O quê? Ah, sensacional. Não, não, não. Solete, Solete. Vai, vai. Fala de novo. Não, meteu em inglês. Look after my eyes. At my eyes. Sensacional. Look after. De novo, vai. Ale, mais uma vez. Look after my eyes. Que fazem? Eu gosto de você. Ah, você gosta? Longe, agora de você é longe. Melhor evitar. Vai andando, mas vai até o fim da Paulista. Vai, Narciso, fala aí. Narciso, ó, é o seguinte, cara, nós estamos já chegando ao final do momento sem parar. Então faz um apanhado rápido aí, cara. Por exemplo, São Paulo pega o São Caetano. Primeira pergunta: passa ou não passa do São Caetano? Eu acho que passa, mas com o Nenê não passa, não, cara. O Nenê não tem mais comprometimento. Já tá em fim de carreira, acho que não dá mais, não. No tempo, pra compor elenco só. Pra você, do time que jogou com o São Caetano, quem deve ficar e quem deve sair? Do time que jogou com o São Caetano? É. Ah, cara, acho que o Trelles não tem como jogar. Trelles não jogou. Trelles não jogou. Ele não jogou. Mas se formar, né? Bem informado. De novo, se você cair, você vai na frente, cair, Guilherme e Márcio Guilherme, acho que é um trio bom. Tá certo. Boa. Narciso, é que a tua ligação, ela tá muito ruim. É e aí fica difícil pra gente, principalmente pro ouvinte que tá aí no rádio, que tá na internet, entender, tá bom? Né? Cara, deixa o seu palpite então pra amanhã. São Paulo e Azulão. Amanhã é um placar magro, 2-0. 2-0, então tá bom. Aí passa. Só pra não ir pros pênaltis. Só pra não passar em pênaltis, né? Então tá bom, Narciso. Um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Nós vamos trazer agora as cornetadas aqui. Oh, boa. Com oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Corneteiros, do estádio 97. Diego Souza e Nenê, não dá mais, não dá mais. E o Trelli chuta a bola, mas não faz, mas não faz. Esse tricolor tá ruim demais. De novo comigo, vai, gente. Vai, Diego Souza e Nenê, não dá mais, não dá mais. E o Trelli chuta a bola, mas não faz, mas não faz. Esse tricolor tá ruim demais. Guilherme São Paulino, Zona Norte. Chupa, mano! Olha, forte candidato a prêmios. Chupa você. Boa! Muito belo compositor, forte candidato a prêmios. Não devia ganhar nada, hein? Foi bem, foi bem, foi bem. Mais uma foi engraçado é que ele é São Paulino, ele fez a música pro time dele e no final ele fechou com chave de ouro. Chupa, mano! A parte mais importante da música é essa aí. Vamos lá, mais uma cornetada aí. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Rodrigo Tel, da cidade de Itaporanga, na Paraíba. Ouço o programa de vocês há 18 anos. Eu queria falar que o Palmeiras escapou de uma furada muito grande ao não contratar o Diego Souza, viu? Porque era um problema, era uma bomba chiando, era um problema anunciado, na realidade. Graças a Deus o Palmeiras escapou, viu? Fica bom para os São Paulinos agora, né? Resolver. Problema deles agora. Não sei como é que a gente vai resolver isso aí, não. Porque o cara tá parecendo um Fusca. É verdade, amigo. É verdade. Um abraço a todos aí do interior da Paraíba, ouvindo o Estádio 97. É. 18 anos ouvindo a gente lá isso da Paraíba. Aí. Tá com aquele bagageiro de caravana, né, ué? Nossa. Tá falando do Ale ou do Diego Souza? Diego Souza. Mais um. Bonito. Mais uma cornetada. Aí, galera do Estádio 97. Perguntar pro Sombra que é imparcial, velho. O que você acha do Pedrinho e do Matheus Vital pedindo passagem no Corinthians? Tem que ser titular já? Rapaz, desculpa, meu. Eu não tenho acompanhado os jogos do Corinthians. E no fim de semana também não assisti o jogo do Corinthians, então não posso dar opinião. Diferente, às vezes, de alguém que... O Pedrinho, jogo, né? Sombra. O Pedrinho é o Mbappé que deu certo. Não, hein? Pô, mas sexta-feira você não tava falando assim do cara, velho. Como não? Ele precisa ganhar um pouco mais de corpo, mas é um jogador com muita habilidade. O Mano defende as batatas doces pro Pedrinho. Eu não tiraria o Jadson ainda do time quando ele tiver em condições clínicas, eu tiraria. Aí se você tem o Jadson, ainda o Carille pode tentar justificar a presença do Romero. Porque daí o Romero salva defensivamente o Jadson e que não marca uma cadeira, né? Se você colocar o Matheus Vital, aí não se justifica mais a presença do Romero, que você ganha defensivamente, e aí pode botar o Pedrinho para agredir o adversário. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, galera do Estádio 97. Sou Alessandro Scubi, falo aqui de Mogi das Cruzes. Peraí, Scubi, só um minuto. Realmente, Ale, baita comentário. Ô, Bota! Ô, Bota, não, sinceramente, você tá sabendo de alguma coisa? Você chegou o Sombra e o Ale, parece que eles desceram de um cavalo andando com as pernas abertas, meio arriado. O Ale tá com uma bochecha, velho, do Fofão. Mas isso aí é porque ainda não fez a drenagem linfática. É nota de laboratório curtido no álcool. Mas, chefinho, eu li o seu pensamento a respeito do Corinthians e apenas traduzi para o microfone. Uma sintonia maravilhosa. Aumentou, né? Teve a cena do Titanic, um na frente do outro no navio? Sim, a gente... Quem ficou na frente ali? Eu fiquei e até me coloquei à disposição do chefe para uma eventual relação, né? Eu acho que aí não teve... Hein? Não aí... é fácil esse tipo do coito, mas é melhor... Aí não teve que se abaixar, né? Você teve que se abaixar. Mas é melhor do que com a própria esposa. Oh, aí não teve 69, hein? Aí rolou 138, hein? Lembrando, só ficaria muito caracterizado usando camisas do Grêmio. Vai te catar, sai pra lá. Mas continuando com o Scooby. Vamos, tricolor. Sombra, fala aí, cara, do vídeo que o Sidão postou no seu Instagram pessoal no sábado, cara, após o jogo, mostrando saídas de bola, reposição de bola, lances que o próprio Jean estava errando no jogo e vem errando frequentemente. O Sidão postou um vídeo. Você viu isso daí? Rapaz, eu não vi. Ele postou, sim. Eu não Muita gente interpretou como uma cutucada. Afronta. Uma cutucada, mas né? Mas devia ter colocado os dele também, né? Quando ele sai, é desastrado, ah, mas, né? Mas isso muito mais. É, cara. Mas isso também não é legal, né? Não. Não é elegante, né? Aquela alfinetada, né? Saber se isso aí também não tá lá na programação, porque eu acho que não é a primeira vez que ele posta alguma coisa, né? Então, às vezes pode ser uma triste coincidência. Pode ser. Obrigado. Vamos lá, mais uma cornetada. Boa noite, amigos. Aqui quem fala é Pablo, São Paulo, corintiano. Eu queria deixar uma pergunta pro Mano aí, mano. Na verdade, um comentário. Ô, Mano, me preocupou o Mantuan na lateral direita, substituindo o Fagner, hein? Se você prestar atenção, o terceiro gol do Bragantino foi uma cabeçada nas costas dele, ele ficou olhando a jogada. E o segundo gol lá, ele tomou um drible do Ita lá, que foi brincadeira, hein, meu? Acho que com o Mantuano vai virar a nossa lateral direita, hein? Um abraço, queridos. Bom programa pra vocês. Bem fraco esse tal de Mantuano, né, gente? Não, o Mantuano, ele jogou muito mal ontem, ele tem razão. Inclusive, o segundo gol do Bragantino, a origem do gol, é um drible que o cara passa entre o Mantuano e o Romero, passou do jeito que quis, e o Mantuano entrou desligado no jogo, como o time inteiro do Corinthians ontem estava irreconhecível também. Mas o próprio Mantuano, ele tinha feito uma boa partida contra o Botafogo, lá em Ribeirão, se eu não me engano. É um jogador que também vai ter aí seus altos e baixos, é um garoto, não dá pra execrar o moleque, mas da partida de ontem aí, por mais que ele tenha ido mal, a responsabilidade tem que cair sobre o Rodriguinho, a responsabilidade tem que cair em cima de outros jogadores aí que são mais consagrados e não em cima desse garoto, por mais que ele tenha errado também, concordo contigo, mas é o que tem pra hoje, irmão, vai suprir bem a ausência do Fagner aí, vamos confiar. É isso mesmo, esse Estádio 97 trazendo mais uma cornetada. Boa noite, pessoal, meu nome é Valman, São Paulino aqui do Aricanduva, tudo bem? Ô, pessoal, falar que São Paulo tem que sair fora amanhã pra não passar vexame contra o Palmeiras e ficar treinando Copa do Brasil, ó, que pensamento pequeno de vocês, hein? Na moral, tem que jogar amanhã, vai tirar o São Caetano, vamos pra cima do Palmeiras, vamos ver que bicho vai dar. Paciência, se ganhar, cara, é time grande, é obrigação também. Então, não tem essa de sair fora amanhã, não. Vamos pra cima. Valeu, pessoal, abraço. Levanta o anão aí, ó. Que foi, Mota? Mas ouviram, você quer ficar imparcial. Peraí. Eu disse que são muitos os torcedores que têm esse pensamento. E não tiram a razão deles também. Então, você concorda. Fala aí, Marcão. Sabe por quê, ô Sombra? No eventual confronto entre São Paulo e Palmeiras, mano, entra três Mundial em campo contra nenhum dos porcos. Então os caras têm que respeitar. Chupa, Domênico. É sério que você pensa assim? Porra, é verdade. Penso sim, chupa. Então tá bom. Porra. Beleza, vamos lá, mais uma cornetada. Pô, o Vieira é o cônsul do Grêmio mesmo, hein? O bicho já tá do tamanho de uma geladeira com essa barriga aí. É verdade, eu tô... Sensacional, hein? Ele merece o prêmio, ainda. É o Sérgio. Geladeira não, ele tá parecendo um freezer. Pô, o Vieira é o cônsul do Grêmio mesmo, hein? O bicho já tá do tamanho de uma geladeira com essa barriga aí. Ah, merece o prêmio. É o Sérgio, chama Sérgio. Essa foi chupa, legal, não falou o nome tá registrado inteiro, não vai ganhar. Vou apagar o teu nome aqui. Foi boa, hein, a última cornetada. E aí, galera do Estádio 97, aqui é o Fabio Albuski Rodrigues. E tô com uma paródia aí do navio. Vamos lá. Ale, ale, foi pro navio. Ale, ale, foi pro navio. Puxou o saquinho, tchan, tchan, tchan. Do patrão, tchan, tchan, tchan. Puxou o saquinho, tchan, tchan, tchan. Do patrão, tchan, tchan, tchan. Do sombra ele não desgrudou, ajudou até no xixi, fez com a seguinte que fala e o sombra deu um grito, que mala, que mala. Que mala! Valeu, rapaziada. Sensacional, abraço. Sensacional, é. Muito bom, hein? Foi fraca, né? Foi maravilhosa. Muito bom. Já ganhou esse aí, né? O Guilherme ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea, tá muito certo? Muito bom, velho. O Sérgio ganhou a camiseta Estádio 97 Vista Aérea. Boa, da mãe. E esse último aí não ganha porra nenhuma. Tem que ganhar sim. Ganhou um par de ingressos pra ir no Festival Balada Boa, na Estância Alto da Serra. Com Anitta, Henrique Diego, Thiago Brava, MC Livinho, blá blá blá. Show de bola. Boa. Os três ganharam, estão de parabéns. Tem aí 5 dias úteis pra retirar os seus prêmios aqui na Energia. Essas cornetadas vieram no oferecimento de Obra Max. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo, né? Caramba! Então você tá precisando conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo, a Obra Max é para você, profissional da construção, lojista de bairro, É até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Essa é para você que está construindo ou reformando. Se liga aqui, ó. Tá precisando trocar a caixa d'água? A Obra Max tem uma super oportunidade para você. Caixa d'água em polietileno 750 litros com tampa forte leve, só R$ 169,90. Só R$ 169,90. Olha, caixa d'água em polietileno 750 litros com tampa forte leve. Esse mesmo produto na concorrência você não vai encontrar por menos de R$ 300. Corra para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, 3003-3400. É Obra Max. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Vamos emendar já hoje, amanhã. Né? É uma pena, estamos chegando ao final. Amanhã tem mais Estádio 97. Obrigado para você que acompanhou através do 97,7, através do nosso site 97fm.com.br, também através do nosso aplicativo, através do facebook.com/energia97fm. Vai dormir bem hoje, hein, Ale? Vai dormir gostoso, hein? Essa carinha aí. Da novela, nossa, vai dormir. Essa carinha aí. Hoje eu não nem o BBB, velho. Alô, Santa Isabel, tô chegando. É 3 dias que, meu, dormindo, né? É pouco, né? Não dá tempo, né? É muita brincadeira. Coisa. Ah, eu vim na quinta-feira, eu fui pra BH fazer entrevista com o Robinho do Cruzeiro e com o Fábio Santos, do Galo. Aí veio direto. Aí fui trabalhar e fui pro navio. A noite de BH é boa, Ale? Olha, eu não conhecia assim de perto, mas... Pampulha, Ale. Pampulha. Prometeu muito. Posso falar que é boa, sim. É. Ó, o chefe. Ai, falou, metelão. Ei! Ó o nível. Ó o nível aí, ó. O nível lá no térreo, lá. Ah, já foi, já. Já tá no subindo. Tchau, gente. Tchau, falou, tchau. Estádio volta amanhã no oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. E também a Manco. Seja o craque da obra. Use a Mancos ou a Manco. Tá fácil. A Manco. Daqui a pouco, após os comerciais, tem... Você não sabe. O quê? Você não sabe? Ah, tá curioso? Então fique aí. Energia 97. Energia Afterclub. Lançamentos. Sucessos. E informações da Dance Music. Energia Afterclub no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia Afterclub. Segundas, terças e...